Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast e essa semana iremos para o asilo mais seguro de todo o universo para falar do que importa aqui nesse podcast, quadrinhos! Aê! E videogame, porque hoje é um podcast misto. Então nessa semana aqui reunimos uma equipe aqui totalmente preparada, que nem o nosso protagonista, para falar aqui de uma franquia, acho que absoluta se falando de games e quadrinhos no geral. Mas é isso aí galera, Batman Série Arkham aqui no Projeto X essa semana. Começando aqui a bagunça dessa semana, aqui é novamente o Rollins e eu já ataquei muito batirangue em muitas pessoas e eu não preciso me justificar. Não regreto nada. Nunca regreto. Aqui é o cabeça e chega de Coringa, cara, não aguento mais. Já deu. Não aguento mais. Aqui é o Rafael Fer e ou você morre como herói ou vive tempo bastante pra se tornar o vilão. Ou o suficiente pra bateria do controle acabar. Filha da puta, com a bateria, caralho. Não, porque eu jogo no computador, então fuck yeah. Olha aí, PC Gamer. Quero ver alguém puxar essa tomada, o que você vai fazer, rapaz? É notebook. Quero ver alguém tacar seu notebook na parede. Porra, caralho, se alguém tacar... Quero ver alguém tacar um batirangue no seu notebook, daí como você vai se lidar com isso. Porra, aí sim, hein? Mas é isso aí, moçada. E completando aqui a equipe essa semana, a gente tem aqui a honra de contar com a presença do brother aqui, Zabuzeta, e do mano Cacuzo. Aqui é o Vitor Cacuzo, e eu não gosto do medo, mas eu aprendi a respeitá-lo. Faz efeito pro Batman muito legal. Olha aí. Aqui é o Zabuzeta, e Arlequina casa comigo, por favor. Olha aí. Ah, mandou feitiço. Muito. Olha o feitiço. A galera ia descobrir já, né? Exatamente. Stupid little dead bat. Who's gonna save you now? Então, fechada aqui a nossa Bat-família, começamos então falando aqui dessa série de jogos aqui fantástica. A série Arkham merecia um espacinho aqui no Projeto X. Coincidentemente, mistura um dos temas que a gente mais gosta, que é quadrinhos com videogame, né? E a gente tá aqui nessa semana então pra debulhar esse jogo aqui, fazer um detonado de tudo e explicar por que você tem que jogar a parada. No ano de 2009, o estúdio Rocksteady, em conjunto com a Warner Bros. Interactive Entertainment, trouxe para nós o jogo que mudaria os paradigmas dos jogos de quadrinhos, que é Batman Arkham Asylum. Olha só. Lançado em 25 de agosto de 2009 para PS3, Xbox e PC, o jogo Arkham Asylum, quando ele chegou pra gente, ele veio fazer uma coisa diferente, trazer um jogo bom de quadrinhos. A gente tinha aí alguns exemplos de jogos ok de quadrinho. Você tinha aquele Homem-Aranha do PS1, que era legal. Eu jogava não lembro. Teia na Nuvem. O excelentíssimo Superman 64. A zoeira. A zoeira já começando cedo, não, já. Não, ó. Próprio Batman teve um jogo legal do Begins pra PS2, era um jogo até que bem feito pra época. Ah, eu acho que de super-herói, até mesmo nessa era aí, 16-bits, Super Nintendo e Mega Drive, acho que de herói que mais se destaca é de longe o Batman, né? Que tem vários jogos. E o Batman, ele é um personagem assim tão forte, teve momentos tão legais aí no videogame, mas nada que tivesse sido assim a participação definitiva, né? Uma questão que faz muito que o Batman se torne um bom pro videogame é porque ele não é cheio de poderes, né? Por exemplo, pra voar um super-homem é muito ruim pra você controlar isso no videogame. Nossa. O Batman, ele tem todos os seus equipamentos e isso praticamente são power-ups no jogo, então isso funciona muito bem. Isso que fez com que o Batman só ficasse bom nessa geração, né? Na terceira geração do PlayStation 3, porque como sim, ele tem essa grande massa de gadgets e o combate dele é muito marcante, então só foi possível fazer algo de grande nível nessa geração. Exato, a evolução de jogabilidade permitiu esse tipo, né, de tchananã aí pra gente conseguir mesclar os dois. Além da identificação do Batman como herói, né, um dos heróis aí que não tem poder, né, então é um dos mais fáceis assim de uma pessoa comum se identificar, é poxa vida e tal, né. A questão de poderes, se você limitar demais, você perde o apelo do personagem. Então o Lanterna Verde, que tem potencial infinito, exato, né, fica genérico. Paradas e construtos e usar poderes, você tem limitado 3 ou 4 poderes, você fala, ah, sabe, tipo, perde o apelo do personagem. O Batman não. O Batman agora, e até um pouco antes, ele pode ser trabalhado um pouco mais próximo do que é o personagem por conta dessas limitações dos poderes, dos gadgets. De verdade. Do tamanho que são as habilidades dele. O Homem-Aranha tem a mesma coisa. O Homem-Aranha também, ele é mais simples de trabalhar. Exato. Do que se você fosse fazer um jogo do Superman completo. E tem gente ainda que fala que no videogame gráfico não importa. Eu acho que, meu, é o gráfico que traz essas coisas boas pra gente, que faz com que as mecânicas sejam implementadas, entendeu? É o conjunto da obra, né? Exatamente. É muito difícil, não dá pra você ser definitivo ao ponto de você falar um importa 100% ou dois não importa 100%. As pontas são erradas. É um grande exemplo. Você pega hoje uns jogos, por exemplo, o Mega Man. Você pega Mega Man X, o gráfico do Mega Man X não importa pra você. O jogo continua excelente até hoje por causa disso. E aí você pega esse Batman e Robin que eu mandei a imagem, você, cara, você não pode jogar essa merda. Não, isso é uma questão também de escolha. O Kakuzo, né? Ele é um estudante de desenvolvimento de games, assim. Desenvolvimento de jogos, isso. Ele sabe que uma coisa muito boa pra escolha pra seu jogo não envelhecer tão rápido é a escolha da opção, né? Ser 3D, ser 2D, né? Caso... Por isso que tem muita coisa, assim, que se mantém mais sendo 2D do que 3D. Ah, porra. Exato, né? Boa. É, exatamente. O 3D, ele envelhece muito fácil, né? Mas, assim, todas essas possibilidades aí foram criando o terreno, fizeram um solo fértil aí para o surgimento aí desse jogão, né? Do início das franquias aí. Sensacional que é a série Arkham. Ele começou com Arkham Asylum, né? Num momento até legal, né? Pro videogame. Era uma geração que nem a gente comentou agora, né? Que tinha possibilidade de trabalhar legal esses recursos, né? De uma maneira evoluída. A gente tinha tanta evolução do sentido de performance, né? E possibilidade aí de acrescentar recursos aí no game. E tanto de storytelling também. Foi essa, acho que, a geração definitiva que mostrou que o videogame pode ser mais do que só uma experiência de entretenimento genérica, assim. Jogar por jogar, né? Ele também acabou sendo um jogo que lançou em 2009. Isso já tava, tipo, na metade da geração. Então todo mundo já conseguia trabalhar bem, né, com essas plataformas, né? Então fizeram um jogo, assim, que conseguisse absorver do videogame o que o videogame fornecia, né? Exatamente. Ele não ficou naquela fase inicial onde você não consegue trabalhar bem as engines e tal. E a questão gráfica. Exato. Em questão de desenvolvimento, a Rocksteady era bem novata, na verdade. Eles tinham um jogo que lembrava um pouco os elementos que tem dentro do Batman. E eu acabei procurando, pesquisando um pouco sobre o desenvolvimento do Arkham Asylum. E eles demoraram muito tempo pra se fixar com a Unreal. Porque, querendo ou não, ela era uma engine nova, assim, que tinha um potencial muito grande. Então você tinha que explorar ela bastante pra você conseguir fazer algo de um nível muito elevado, assim, de um nível, né, grande. E o salto de possibilidades, né, que nem você falou agora, cara. Pô, é absurdo, né, os caras se acostumarem, né, com um negócio com tanto recurso. Exatamente. Imagine agora você pegar uma engine nova com uma grandes possibilidades e um personagem com grandes possibilidades. É a mesma parada de você sentar na cabine lá do piloto de avião, cara. É tanto botão. Oh, Bats. I really figured you'd last longer than that. Puxa aí o Batman Arkham Asylum. Então, pessoal, como o Cabeça já disse, né, ele foi produzido pela Rocksteady e publicado pela Warner Bros. E o jogo conta com o roteiro do Paul Dini e conta com a mecânica, assim, digna de um AAA. Aquele jogo, assim, exato, top, que é o jogo que todo mundo quer, as empresas grandes que sempre trabalham em cima desses jogos. Eles são chamados de AAA por causa disso. E o jogo se tornou um sucesso imediato, ganhando mais ou menos uma média de 92% no Game Rankings. Que é um agregador. O Game Rankings, ele é um agregador de notas de outros lugares. Isso, é como se fosse o Rotten Tomatoes pra filmes, né, se você for comparar. O detalhe é que, assim, uma coisa legal é você colocar um cara como o Paul Dini pra fazer o roteiro, porque o Paul Dini, ele é o cara por trás, basicamente, de quase todo o roteiro da série animada do Batman, aquela série clássica que todo mundo gosta até hoje. E aí, quando você pega um cara desse que já tá no meio dos quadrinhos pra criar um jogo, e um jogo que tem o peso do nome de uma obra, porque é o Arkham Asylum, pra galera que não conhece tanto, é na verdade uma minissérie do Grant Morrison. Isso. Que é das mais respeitadas e louvadas dentro do universo do Batman, né? Então, quando ele coloca esse nome, que é um nome que chama a atenção do fã de quadrinho, sim, coloca um cara como esse, que sabe o que tá fazendo dentro dos quadrinhos, ele sabe escrever um roteiro, ele sabe como é o personagem. E mais que tudo, na cabeça, coloca Batman na capa. Bota Batman, porra, né? Tem que ser bom. Chama atenção. Com a qualidade, com os recursos, com o estúdio que tava realmente empenhado em fazer uma coisa legal. Normalmente o estúdio faz algo chutado, uhum, só pra vender, assim, tipo, ó, o que vender, vendeu, tá ótimo. A gente ganha dinheiro por causa do filme, por causa de não sei o quê. E pela lógica, né, do On Demand, é o que acontece mesmo. Porque a referência, né, seja o filme, o personagem, coisa, tem tanto sucesso fora da mídia aí do videogame que eles não precisariam se provar. A parada normalmente sai não polida, tá ligado? Sai, tipo, mega escroto, assim, qualidade de combate, bugs, né? O relaxo. Querendo ou não, esse jogo do Batman, ele veio numa época que, né, estavam saindo os filmes do Nolan, né? Então ele veio com uma... hype. É, veio com um hype grande. A galera pensou, meu, é um jogo que vai vir do filme, né? Só que não, foi ao contrário, foi um tapa na cara das pessoas. Foi um caminho totalmente oposto até do filme. Isso que eu acho muito legal também. Uh-huh. E teve um sentimento bem parecido com isso na época que saiu os Velozes e Furiosos, saiu o Need for Speed Underground, tá ligado? Mesma coisa, né? Exatamente. Olha aí, bem lembrado. E mais legal de tudo aí é essa sucessão de acertos, né? Que foram uh-huh. acontecendo. Então, é o título certo, é trabalhar com empenho, é pegar um personagem aí legal, é a Engine possibilitar esse tipo de personificação aí no jogo. Bom, é tudo um pacote fechado aí que felizmente virou um blockbuster aí de sucesso, né? E fez escola. Claro. Falando aí do Arkham Asylum aí na parte de produção, né? Uma coisa muito legal também foi a recepção, né? Porque todo mundo, né? Eu lembro bem pouco, assim, porque eu não acompanhei todo o lançamento. Mas eu lembro de ler muita coisa na época da galera receosa com esse tipo de jogo. Né? Primeiro pela receptividade, segundo pelo carinho ao personagem também, e terceiro por um histórico aí de jogos de videogame que não se provaram, né, até então. E o legal é que foi totalmente o contrário, né? Provou aí um jogão. Aí. Acrescentando isso também, o pessoal ficou meio com o pé atrás porque era um estúdio novato. Então a galera falou assim, putz, vocês deram um puta nome de um personagem pra um estúdio novo? Onde que isso vai chegar? O patrão ficou louco. O legal é a galera que achava que o jogo tava sendo feito pela Rockstar. É verdade. Ah, GTA e Batman, não sei o que, vai ficar maneiro. Caraca. E essa é a primeira vez que o Batman ia matar a galera, né, cara? Não. Ele ia buzinar no Batmóvel, ia ver a prostituta e ia ser louco. Ele ia ficar na pira do espantalho pra sempre, assim, falar, meu, aqui tá sussi, velho. Uma coisa, assim, que a gente tava destacando é a questão de como a galera conheceu, né? Porque, por exemplo, eu conheci esse jogo com o pessoal falando no podcast, né? Porque eu estava no download, eles falaram bem do jogo, assim, e foi mais um esquema de divulgação boca a boca, né? Não foi uma questão, por exemplo, quando vai pro próximo jogo, Arkham City, todo mundo já tava num hype já, antes do lançamento. Esse não. Sim, né? A galera tava meio assim, mas o boca a boca levou o sucesso do jogo. Esse eu peguei, cara, com a expectativa, tipo, no zero. Assim, fala, um jogo do Batman, ver, ok, pra nova ver. Geração, uhum. Vamos ver. E, cara, assim, quando eu terminei, eu precisava demais. Acho que eu joguei esse jogo 3 vezes seguidas, cara. Mas vocês chegaram a jogar a demo que saiu? Então, eu queria falar disso, Kakuzo. Eu conheci o Arkham Asylum pela demo no Xbox e fui nu, assim, não tinha pretensão nenhuma. Eu fiquei bem no hype, assim, porque, né, falaram, pô, o jogo do Batman, e você via aquela animação, você falava assim, caraca, isso aqui tá num nível muito cinematográfico. E daí, quando saiu a demo, e você, tipo, a demo você lutava um pouco, e depois você já ia pra aquele modo predador. E daí você terminava isso e acabava. Tipo, era o suficiente pra fazer você comprar o jogo. Fato. Nossa. E tem a introdução, né, da contextualização. Isso, antes da gente partir pra história, é um dos sucessos também do jogo. Primeiro, uma coisa que a gente tem que falar aqui foi a escolha dos dubladores, né, que sim, são os clássicos, claro, né, da animação. E a escolha dos dubladores teve muito acerto. Ambos aí, o Kevin Conroy, ele manda muito, né, como Batman, né, tanto na interpretação e tanto com a voz e porte do Batman. Você vê aquele herói, né, que não tá com saco aí. E uma coisa legal é que o Batman da série Arkham é um dos Batmans mais sisudos, assim, que a gente vai ver, né. O cara tá bravo, assim, mas tá bravo, do nível de, tipo, sei lá, chutaram o cachorro dele na rua. Tá procurando vingança. Ele vai passar o bilhete único dele na catraca, tá sem crédito, ele estoura a catraca, bate no cobrador, bate no motorista e vira o ônibus. E se reclamar, ele bate nos passageiros também. O bicho é bravo. E o Mark Hamill como Coringa é um outro show à parte. O Mark Hamill, ele pode não ser um puta ator, mas como dublador, o cara é bom. Do caralho, ele é cara, bom. Ele manda muito mesmo. Outra coisa também que eu gosto muito é dessa temática aí do Arca, né? Pegar o asilo, que é um dos cenários aí que a gente tem nas histórias do Batman, e se não, o melhor cenário, assim, pra tratar diversos vilões, né? Porque se tratando aí de um videogame, né, que tem que ter uma jogabilidade, tem que ter desafios e tem que ter carisma também, né? Eles precisavam fazer uma coisa que trouxessem um ambiente, assim, sólido, né? Que não ficasse muito viajado, aqui ele tá na galáxia, aí ele volta pra Terra, não caraca, sei o que tá, entendeu? Eles tinham que fazer um negócio uniforme que abrisse a possibilidade também de encaixar um monte de vilões, né? Pra fazer fluir a história. E que lugar melhor, né, cara? Que nem o zoológico aí do Arkham Asylum, né? Que é cheio de maluco. E a escolha é tão boa porque é o seguinte, a gente tem que imaginar que apesar de ter sido um puta jogo que não sei o que, a gente tava falando de um estúdio que é novato e de um projeto que a gente não sabe se vai dar certo. Então, ele não poderia ser, desde o começo, um jogo megalomaníaco. Ele não poderia estar em Gotham, não poderia ser um GTA. Abrir a cidade toda e a gente vai fazer um jogo. Não vai funcionar. Então, qual ambiente fechado e que possibilitaria esse tipo de jogo é o Arkham. Então, o que? É um jogo menor, é um mundo aberto limitado, vamos colocar assim. É exploração, mas ele é limitado pelo Arkham. Ele não vai precisar colocar limitações desnecessárias em mapa. Então, você não pode passar aqui porque tem a cancela que não te deixa passar. Não tem, como que fala? É parede invisível? Ele tá na ilha não, também, ele... né? Não é a ilha Arkham. É, ali ele tem essa parte costeira e tem o contexto dele estar preso. Então, você não pode sair. Uhum. O jogo, ele te explica e te convide que, olha, cara, você tem que brincar com esse pedaço aqui. Sim. Você não pode ir pra lá. E uma coisa que funcionou pra esse jogo também, que a gente comentou antes, que sim, os jogos não seria legal se o jogo viesse na pira do filme, né? Uhum. Ele ser fantástico dentro de quatro paredes, né? Porque ele é fantástico igual o quadrinho. Ele traz as mesmas loucuras que o quadrinho tem, porque isso vai funcionar no videogame. É diferente do que não funciona no filme, né? Uhum. Mas dentro do jogo funcionou muito bem, cara. Isso que muito bem, o Paul Dini fez excelente. Foi muito foda. I figured you'd have a little more fight in you. Guess I figured wrong. Só pra ambientar um pouco aí o começo do jogo, né, no começo do arco, assim, qual que é a história, né, o que que tá rolando? A gente começa o jogo com o Batman rasgando a estrada de Gotham, né, com o Batmóvel tunado dele lá. Melhor que ele, só o Luigi, o Olhar da Morte. O Luigi ia passar com o Olhar da Morte, jogar o casco e ia tocar Dance Me Rolling. Mas ele tá rasgando, né, a estrada de Gotham City, correndo com o Batmóvel dele e levando um certo aí vilão pro Asilo Arkham, né. E no caso aí, o escolhido da vez é o brother, camarada e amorzinho do Batman, o Coringa. E um detalhe curioso, o Batmóvel que ele tá levando, ele lembra muito o design da animação, né, cara, do Paul Dini. Então, tipo, sim, é tudo relacionado. Toda a galera que trabalhou junto tem ali o seu dedo no jogo, né, cara. Isso é mais um elogio aí, ô Victor, que é a identidade visual também do jogo todo, né, cara? Eles fizeram um trabalho, assim, tão maneiro de fazer o Batman não só com armadura, né, mas você vê que é uma roupa sintética mesmo, né, mais fina, mas que funciona, né, pro Batman, e ele tem os gadgets pra fazer funcionar. Você vê o design de certos vilões aí, quem é pra ser bombado é gigante, quem é pra ser magrelo é magrelo e não fica estranho. E o legal também é a capa, né, porque a parada, tipo, querendo ou não, foi uma das coisas que chamou a atenção pra todo mundo, assim. Quando foi, a gente via a capa e ele pulava, e a capa ia atrás e toda a física da capa funcionava direito, demais, né? Tipo, parecia que funcionava direito, né? A questão da armadura dele ser mais sintética, assim, você pode ver, por exemplo, ao longo do jogo, como ele vai se fudendo muito, ele vai rasgando a capa, fica todo rasgado, todo fudido, cara. Você vê a evolução da história. Você falou que ele tava puto no começo, você viu ele no final, no cara. Final. Tava mais puto ainda, tá ligado? Então, é o Joe McClane no primeiro. Exato, cara. No primeiro, lá no período de matar. Começa a beleza, tá legal, e começa a sujar, rasgar. Isso é bom pra caramba, porque mostra que ele, tipo, ele é um herói, assim, que não é super poderoso, que fica sempre, sai na porrada, tá tudo ok com a armadura dele, tá ligado? Tipo, ele mostra que ele é bem humano nessa parte, então ele tem que saber inovar na questão de combate, da estratégia dele nos combates, pra ele não se fuder, né, cara? Bem humano, mais ou menos, né? Cara? Eu sei. O Batman meio humano, não. Sim. Ele é meio humano só de aparência, né? Porque de resto, não dá pra falar que ele é meio humano. Né? É, ele tem o melhor super poder de todos, né, cara? O dinheiro, então. Sim, exatamente. Claro. E voltando então um pouco pro universo Arkham, né? Voltando aí pra galera que tá querendo saber um pouco da história. Ele chega então com o Coringa, né, no asilo. Ele tá aí entregando o Coringa e ele conversa com o comissário, que ele acha estranho, né, ele ter capturado o Coringa de maneira tão fácil. E essa é a jogada do começo do jogo. Então ele fica nessa dúvida, o Coringa vai entrando, né, na arca, e a gente tem uma cena assim de abertura de jogo fantástica, né, que é você fazendo a primeira escolta aí do Coringa até um dos níveis aí interiores do asilo, né. Então você vai acompanhando ele e você tem um recurso de zoom e tal, e você vê o Coringa falando besteira, enchendo o saco de enfermeiro lá, de psicólogo. Tem um encontro muito legal, assim, que é quando você tá pra pegar o elevador e aparece o Killer Croc, né? O crocodilo, né? Um vilão clássico do Batman. E ele tá gigante, cara. Ele quase não cabe no elevador. Os guardas super tomando cuidado, assim, pra, né, pra cuidar dele, não deixar ele escapar. Nossa. Assim, tudo tremendo. E vale ressaltar, né, que a gente tava falando, né, que o Batman é muito sisudo, né? Ele é muito puto nesse jogo. E, querendo ou não, todos os vilões também têm essa mesma carga emocional que o Batman. Todo mundo tá puto, todo mundo quer bater nele. Todo mundo bravo, sisudo e bolado. Menos o Coringa, né? Porque o Coringa tá feliz da vida que tá dando tudo certo, né? É, que essa é a parada dele. Ele quer ver o mundo pegar fogo, né? Então foda-se todo mundo. Exato. Aproveitando a puxada do Fera aí, a identidade dos vilões também é muito bem trabalhada. Assim, não é só o Batman, né? Que tá lá com aquela imagem impenetrável, né? De vigilante inabalável. Mas os vilões, todos estão bem contextualizados, né? O Killer Croc já abre o jogo aí, já ameaçando o Batman, né? Falando que vai ter volta por ele tá lá, né? Tal, porque ele também é considerado um maluco, né? Falando do Asilo Arkham, pra quem não manja tanto, ele é um lugar que geralmente o asilo todo mundo conhece, e o Asilo Arkham é onde vão os malucos do universo do Batman, né? Ou seja, quase todos os vilões. Né? E até uma questão, assim, da questão da história, né? Era pro Batman levar o Coringa pra Blackgate, mas Blackgate tá incendiada, aí por isso que ele acabou levando ele pro asilo, tá ligado? Falando da história também, tem esse problema com Blackgate, e alguns prisioneiros de Blackgate foram transferidos pro asilo também, né? Sim, então, são os malucos lá. Na verdade, Zabuzeta, é o inverso. Blackgate ficam os prisioneiros no normais, não malucos. Ah, não, é verdade. E o asilo ficam os malucos, só que ali tá misturado, tá tudo junto. Exato. A gente tem a abertura aí do jogo, então, e bem fechando essa introdução aí, a gente vê o verdadeiro plano do Coringa entrando em ação, né? Ele entra no asilo, né? A escolta do Batman, o Batman é barrado, acho que num certo ponto lá de entrada, e a partir de que ele é barrado, o Coringa lá faz a magia dele, mata alguns guardas, entra no asilo, a gente vê, acho que uma cutscene, né, da Arlequina, né, dando risadinha de fundo, e aí que começa realmente o Arkham Asylum, né? Então, era um plano do Coringa, né, pra levar o Batman pro asilo. Qual que é a ameaça dele, Cabeça, você lembra? Tem pessoas que estão presas ali dentro, tanto que o primeiro, exato, que ele vai atrás é um pessoal do próprio asilo que tá preso. É o diretor do asilo, na verdade, que tá preso lá. Ah, o diretor, é o Sharp, ele tá preso lá dentro, e ele, uma das primeiras coisas que ele faz é ir lá, buscar ele. Então, esse é o desafio do Coringa pro Batman, a gente vê no telão ali, desafiando, e aí a gente tem o início aí desse jogo fantástico aí, né? E a primeira coisa, assim, pelo menos a primeira impressão legal do jogo é a jogabilidade de combate, né, do jogo, que é muito bem trabalhada. Eles chamam essa jogabilidade que é o free flow, que é o quê? É o surra Batman. É o modo Batman de bater nas pessoas. É um modo de combate multidirecional, ele funciona basicamente na reação. Então é o quê? Você tem dois botões básicos, que é o ataque e o counter, só. Uhum. E aí, tudo que você tem que fazer é direcionar o seu manche pro personagem no momento certo e direcionar o counter no outro. E aí você começa, sim, a emendar comandos. É como se você tivesse um combo gigante. E à medida que você vai acertando, você vai melhorando e às vezes ficando mais rápido. Você chega a entrar no modo meio que tipo adrenalina, onde ele fica mais, sim, rápido ainda. E nisso, mais puto? Não, e aí ele vai mesclando, por exemplo, a cada, no começo, você chega num ponto que acho que, se não me engano, são 8 antes, que se você aperta dois botões, você finaliza um cara num modo diferente. Então, assim, além de ser muito gostoso de jogar, porque é um combate muito legal, não é aquele combate onde o cara tem, às vezes, o mesmo combo, 3, 4 botões, você fica naquele smash button God of War pra sempre. Você fica naquele God of War pra sempre, que apesar de bonito, é um smash button repetitivo. Sim. Porque ele acaba mudando muito por causa das direções, os inimigos te cercam, e aí você joga, ele dá uma pirueta, você pula. Então ele é muito bonito de se ver, muito bonito de jogar, e faz muito sentido dentro do que é o Batman como artista marcial. É o cara que bate, é o cara que surra, que machuca. O Batman, além de machucar, ele tinha que ter um botão que xinga. Quer ser bem mais maneiro. Pra mexer mesmo com o psicológico. I am the goddamn Batman. Pra intimidar, né? O intimidate. Falando um pouco do combate, a Rocksteady, ela, tipo, esse foi o terceiro protótipo deles aprovado. Fizeram 3 vezes o sistema de combate pra fazer funcionar desse jeito. E eles acertaram muito bem, porque querendo ou não, eles pegaram uma essência muito boa, que vem desde do Nintendinho, dos jogos do Batman, que é o Beat'em Up, né? Eles pegaram o Beat'em Up e evoluíram ele pra nossa geração, pra um modelo 3D. Então, esse é o Free Fall, né? Que eles acabaram criando um gênero, isso, de combate pros videogames. Copiado muito. Me corrija então. Então não é Beat'em Up, é Beat'em Batman. Eles pegaram esse estilo e evoluíram ele pro 3D, porque o Beat'em Up, se você ver, ele só funciona no 2D, ele não funciona direito no 3D. E eles pegaram e fizeram ele funcionar no 3D com a câmera no ombro. Então eles foram geniais, assim. Eles demoraram pra criar esse sistema, mas quando eles chegaram no protótipo final, foi tipo o que ganhou o jogo pra mim. Na verdade, foi o combate. Oh. Bats, if you only knew what I have planned, you'd just die. Aproveitando aí que a gente tem um tempinho, assim, só pra contextualizar também pra quem tá ouvindo, a gente vai gastar um tempinho aqui no Arkham Asylum pra explicar um pouco do jogo em si e da mecânica que é reaproveitada nos outros jogos também, né? A gente tem basicamente, assim, vários elementos que a gente vai trabalhar aqui agora que são repetidos e melhorados durante a franquia, tanto que o sistema de combate é um. E falando, assim, do sistema de combate também, uma coisa que mesclou muito bem, tem duas coisas legais. Os gadgets do Batman, eles funcionam tanto em game, assim, pra resolver situações ou locomoção ou qualquer outra, sim, tipo de jogabilidade aí que exija os aparelhos aí do Batman, e também servem pro combate. Então você, além de usar os botões de combo, você tem os recursos lá do bate-cinto pra utilizar eles em combate. Então você pode usar o arpel e puxar um inimigo, o batirangue mesmo, tacar batirangue em todo mundo, distribuir batirangue que nem dinheiro, assim, ó. Uma combinação que eu gosto muito é aquela que você deixa aquele gel no chão lá e você explode, puxa o cara pra perto. Ah. Isso com o combate, assim, tipo, no sistema de combo, fica muito legal. Pô, muito maneiro. Só uma observação a respeito da jogabilidade, assim, que eu acho que o Batman, ele tem uma síndrome que ele usa muito boa, assim, que é a síndrome do meio que Metroidvania, né? Tipo, os locais, ele não é acessível no começo, mas depois você vai lá, adquire o recurso e depois vira acessível, tá ligado? Você meio que dá o trackback. Você volta, né? Você revisita um cenário agora, sim, com um novo novo equipamento e tem acesso a ele. E no Asylum, faz muito sentido. Faz. Porque o Batman, teoricamente, ele não tá... preparado, né? Apesar de ser errado, eu falei isso. Preparado pra tudo aquilo. Então ele vai... uhum. Pô, agora tem uma parada que eu não consigo passar com meus equipamentos. Então ele vai ter que dar um jeito de conseguir um equipamento depois pra fazer a corda, pra congelar o rio, exato, pra fazer não sei o quê, pra depois voltar ali. Então, quer dizer, faz sentido. Não é tipo uma parada assim, ter uma parede e agora... Uma crítica que eu tenho a essa questão dos gadgets e dessas questões de você usar eles pra, né, pra fazer as coisas... E agora o editor coloca aquele áudio do Coringa, do segundo. And here we go. And here we go. Eu acho que, assim, esse é um problema dessa geração que passou aí do PS3 e do Xbox 360, que os desenvolvedores, eles tinham esse problema de sempre estar mostrando o que você tem que usar pra resolver os problemas, sabe? Ah, o uhum. tutorial infinito. Isso. Use isso daqui agora, use isso daqui agora. Tipo, porra, eu já sei, caralho. Não precisa ficar falando toda hora. Aperte X pra pular. É. Achievement Unlocked, pulou. Isso foi a única crítica que eu tenho pra esse jogo, cara. É isso. Mas eu preciso defender, porque na nossa equipe, a gente tem o cara que é, por exemplo, o Mug. O Mug é o cara que ele precisa disso. Ele precisa do cara. Cara, lembra que você tem aquela parada? Que se você apertar o quadrado, ele vai fazer aquilo? Tá lembrando? Hã? Hã? Que tal? Hã? Hã? Tá vendo? Hã? Cara, eu tenho... O pior defeito dessa série, na minha opinião, é usar o Windows Live Game lá, cara. Eu odeio aquela parada que fode o save. Já, eu, tipo, por exemplo, o Asylum, eu tive que fazer 3 vezes porque meu save tava corrompido e eu tava, tipo, jogando no original mesmo. Aonde que você jogou, Zabuzeta? Não, eu joguei no PC. Ah, então tá bom. Ah! É... In your face! Olha aí, que usado. Quanto você pagou no Batman mesmo, você tá perguntando? Eu? Então. Opa, paguei 10, paguei 10. Mais do que os seus 3 Batmans juntos, eu sei. Paguei com gosto, paguei com tesão. Paguei com gosto. Vamos manter o clima amigo aqui. Pagava mais se eu quisesse, pagava mais porque merece. Se eu quisesse, se eu quisesse. E ainda comprei a DLC. Question. What do you call someone who prevented a guard from turning into minced meat? Answer. Not you, Batman. Mas, e falando aí do jogo também, outro recurso é muito legal, assim, avançando a história, é a gente tem toda a correria, né, de começo do jogo, do Batman entrando no asilo, tentando liberar as pessoas e tal, e a gente é apresentado a segunda mecânica, né, mais forte do jogo. Primeira é, óbvio, a mecânica de combate única, né, e segundo, assim, se não a mais marcante, né, também, que é o modo detetive do Batman. Isso é uma coisa muito legal. Visão mágica. O detetive é o predador. Tanto faz. Não, então, o detetive seria aquela câmera, aquele botão de ajuda, onde você tem uma visão 3D. Que é feito no modo predador também. Que é usado mais no modo predador, porque assim, quando a gente falou dos jogos do Batman até aqui, o Begins tem um pouco disso, mas a maioria deles vai realmente se focar no combate corpo a corpo, que é o que o Batman faz. Também, né? Também, é assim, porque o combate do Batman é o corpo a corpo, é o combate, é o arte marcial. Eu acho que por problemas técnicos mesmo, você não tinha condições de fazer isso nas gerações anteriores, era muito difícil você fazer não. Um sistema de stealth mesclado com combate. Uhum. Existem jogos que fazem, uhum. Claro, a gente... Sim, pô, sim. Quem gosta de Metal Gear, a gente tem, por exemplo, o Sam Fisher sempre fazendo isso. É, Splinter Cell sempre teve. Céu, mas nos jogos, por exemplo, do Batman, isso nunca tinha sido abordado dessa forma. E nesse jogo, eles fizeram um modo de stealth tão legal, cara, mas assim, tão bem feito, porque é o seguinte, o stealth do Metal Gear é um stealth pesado. Sim. Ele é um stealth difícil, ele é um stealth que, assim, encaixa com o jogo, porque o jogo gosta das necessidades de ser uma coisa demorada, de ser uma coisa muito cuidadosa, de centímetro. Ele é o stealth que literalmente se arrasta, né? É. Exatamente, olha aí, a piada pronta. É, claro. O Batman, ele precisa dessa mecânica mais ágil, você não faz isso, então eles criaram um stealth que não é o stealth do Metal Gear, e ele se aproxima mais daquele stealth do Splinter Cell, uhum. Conviction, que é meio porradeiro, é mais jogo de ação, ele é... Não, mas acho que ele é o stealth perfeito pro Batman, porque aquele stealth é que o Batman chega... Sim, é isso que eu ia falar. 2 segundos, papo, acabou, cara, é o Batman, velho, não tem porquê, entendeu? Ele se escondeu, perdeu, velho. Você desce, pega o cara, bate, volta e dá o grapple e volta pra cima. Aí você desce e vai agachadinho. Surprise, entendeu? Você não precisa agachar, pegar uma caixa, botar na sua cabeça, parar. A questão principal também que envolve isso é que o cenário, ele favorece muito esse elemento stealth. Se você quiser ir na porrada, você vai. Mas às vezes o inimigo tem lá, tipo, arma de fogo e é complicado, né? Então, tipo, você tem que fazer esquema. E eles fizeram um jeito que, assim, o Batman, ele é muito vulnerável à arma de fogo. Boa, cabeça. É, por causa dessa questão do uniforme. É. Exato. Porque, assim, seria muito fácil você dar uma resistência pro Batman, ele lá correr pra cima do cara com a arma e bater. bater nele. Fazer uma barreira, né? É. Batman com barreira. Tem um shield mais 10. Eles fizeram um esquema, por exemplo, que é uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, nos últimos dois Uncharted e no próprio Skyrim, que é o peso. O tiro tem um peso no Batman, ele te desloca. O tiro quebra o seu combo, quebra a sua movimentação, uhum. Como seria tomar um tiro de alto calibre na vida real. Então, quer dizer, independe, você tá batendo, se você tomar um tiro, você vai quebrar o seu combo, o cara vai dar uma porrada em você e você vai acabar tendo que se virar, entendeu? Mas tem um erro, eu vou falar que tem um erro. Tem uma coisa que, na verdade, o jogo é meio sacana com você, a inteligência artificial é meio sacana. Se você perceber isso e você correr reto pra um cara que tem com uma arma, e você correr reto na frente dele e começar a fazer zigue-zague, você vai ver que a mira do cara, ela loca em você. Ela fica presa em você, não importa o movimento que você faça, o cara vai te meter muita bala. Então, tipo assim, é forçado pra você não cair de frente com o cara quando ele estiver armado, entendeu? É, então é o recurso falar, ó, cara, você não é o super-homem, não bate de frente. Com metade. Uma luta, com uma AK-47, filha da puta. Pode ser a primeira vez que o cara pegou uma arma na mão, ele não vai errar o Batman. Por mais rápido que o Batman seja, se você for de frente, ele não vai te errar. Tem dois pontos aí. Um ponto desse modo predador, que é uma coisa que eu queria um pouquinho mais, e que, por exemplo, você tinha no jogo do Batman Begins, do PS2, é uma questão do medo do cara. No Begins, tinha toda aquela questão de usar o quesito do espantalho, o gás dele, não sei o quê. Quando o cara ficava sozinho, você conseguia ver pela câmera os batimentos dele, e ele começava a agir diferente. Uhum. Você vê que ele agia de uma maneira um pouco mais despretensiosa, e eu queria um pouco mais disso no Asylum. Sabe quando o cara tá sozinho? Mas cabeça, acontece, mas cara. Acontece, mas não... Vocês jogaram o Begins? Não tão frequente. É, então... Joguei, cara. Do Begins, do PS2, você lembra disso? Ah, não, no Begins, o Begins não, perdão. Então, no Begins era uma coisa... O cara realmente ele ficava morrendo de medo, sabe? O cara dele ficar realmente atordoado. Ali o cara fica com medo, mas a movimentação dele ainda continua meio padrão, entendeu? Você ainda consegue pegar ele da mesma forma. Não, cara. Ah, quando consegue. O cara tá assustado, ele começa a atirar à toa. Ele começa a ficar mega na defensiva, correndo. Começa tem hora que se o cara tá mega assustado, cabeça, se você cai na frente dele, ele, tipo, quase larga a arma, assim. É, mas, susto, por exemplo, quando você pega o cara, você faz que aquele... O que você quer, velho? Você quer que o cara morra do coração? Não, mas isso faz isso todas as vezes. No Asylum tem um pouco mais, mas depois isso acaba se perdendo. Você pega, sabe quando você dá aquele inverted takedown? Você pega o cara debaixo da gárgula, aí você pula pra outra gárgula, você joga o batarangue e ele cai no chão. Aí vão vir os caras aí pra... ele pode morrer do coração. Calma. Que aí assusta pra caralho. Aí vem os outros caras, vê o que tá acontecendo. Eles vêm, não sei o que, o Batman pegou, aí de repente eles levantam... Não. Eles reagem diferente, sim. Eles começam a conversar e falar, não, vamos por aqui. Eles começam a planejar a movimentação deles. Dependendo do momento do jogo, cabeça, os próprios vilões avisam, ó, o Batman pegou um, seus retardados. Isso, presta atenção, aprende a contar, sim. Porra. Aprende a contar. Isso é muito massa. Ou tem os colarinhos lá que ficam apitando quando ele dá um takedown. É, isso é legal. É. Isso é muito legal, que é pra você não ficar só no... Quando você joga no total silencioso e não é visto, os caras, às vezes, demoram pra perceber os outros caras mortos. Uhum. Esse colar, ele apita e ativa os caras. Aí tem os caras depois com a visão de raio infravermelho. Isso. Que vê você. Os caras destroem a gárgula. Isso é uma outra coisa muito legal, que além de proporcionar uma jogabilidade diferenciada com esse modo predador, né, de você caçar os inimigos, eles não param ali. Eles vão evoluindo esse modo pra deixar mais difícil. Isso. Que nem o Cabeça falou, eles vão botando recursos aí pra eles se defenderem e evoluir essa jogabilidade dentro aí dos desafios, né? Isso é legal, né? Escalar, né? Crescer. Isso faz com que você sempre também fique usando os gadgets que ele te dá, né? Isso vai evoluindo, ele te obriga a usar isso. Sim, exato. Ele abre a sua gama de possibilidades de você sempre estar melhorando a jogabilidade. Sim. Eu, pessoalmente, acho um saco, cara, jogo de stealth. Assim, mas é óbvio, meu gosto, o problema é meu e eu lido bem com isso. Ó, acabou de falar que Metal Gear é uma bosta. Lidem com isso. Mas, e nesse jogo, cara, eu acho muito legal, né, essa preocupação de fazer ficar fluido, né, e funcionar. É, porque senão vai ficar sempre aquela mesma coisa. Ah, eu sou o Batman, eu chego ali, dou o takedown, já era. Então não tem nenhuma dificuldade. Deixa eu só falar um negócio rapidinho. Você falou do modo detetive, uma coisa da parte detetive que é muito legal, que depois também se perdeu um pouco no segundo e foi praticamente esquecido no terceiro. É o seguinte, às vezes no Asylum, quando você entrava numa área, você tinha alguma charada, do charada, né? Olha aí. Aí nesse cenário, você tinha que pensar pra ir achar um negócio pra tirar uma foto e desvendar aquilo, tá ligado? Puta, aquilo é muito maneiro. É, eu ficava, às vezes eu chegava na sala e falava, caralho, que merda é essa, cara? Tirar foto de tudo. Filha da puta, cadê essa merda de foto que eu preciso tirar e eu não lembro? Isso é muito legal, entendeu? O modo detetive, ele é usado tanto bem no jogo, né? Pra você, tipo, você vê um assassinato e você pega o sangue, segue a trilha de sangue, né? Pra achar lá onde que tá ocupado. Trajetória da bala. E você usa nos desafios do charada, que também são um recurso meu sensacional dentro da jogabilidade aí. Que são desde mini interrogações, né? Distribuídas no mapa, até charadas mesmo, de você ter que bater uma espécie de foto, né? De registro, que bate às vezes com o enigma que ele fala, ó, eu era a maior esperança da cidade, cresci, tive uma tragédia, não sei o que, onde eu estou e tal. Aí você vai e tem que, sei lá, cara bater um zoom na torre de Gotham, assim, sabe? Aí você vê, pô, é Bruce Wayne, ó, que legal. Então é disso, né? De você ser desafiado completamente com o Batman, né? Como personagem sisudo que tem que lidar com Killer Croc gigante lá. Isso é bom que ele vai contando, ele vai te mostrando o universo do Batman. Nossa, sim, a partir desses detalhes, desses enigmas. Ele vai apresentando os personagens pra você, né? Isso é muito bem feito. Os jogos são uma enciclopédia do universo do Batman. Ah, claro, você pode jogar do modo caralho. A moda caralho, ah, vou bater, acabou. Agora, se você para pra ver cada detalhe, ler os files, ouvir as gravações do Asylum... Mais coisa legal desse jogo aí são as biografias, os files, né, cabeça? Tipo, isso, você acha os áudios das sessões dos psiquiatras com os malucos. Puta, isso é muito legal. Uma coisa assim que, tipo, a gente falou na questão de mecânica de combate, né? Depois que passa dos inimigos normais, vai de diferenciando quando você chega, tipo, enfrentar algum boss, assim, né? Sim. Então, você vai enfrentar um boss, a mecânica, você tem que se adaptar à mecânica do momento, né? Isso é legal. Isso é muito legal. Puxando a bola também na série do Arkham Asylum aí, a gente tem uma coisa muito legal aí que a gente não falou também, que são os vilões e a história do jogo, né? Então, com o progresso aí da história, da trama, né, que a gente não vai abordar aqui muito, porque, óbvio, é um spoiler, mas a gente tem vilões aí muito bem escolhidos e com um contexto muito legal, assim. Só passando por cima rapidinho, a gente vê no começo o Bane, né, que ele era prisioneiro, porque não era nem pra ele estar ali, porque ele não é maluco, ele é mau. Ele só quer matar. E aí tem todo um plot, né, cabeça, com o veneno do Bane, né, que tava sendo exportado por uma certa pessoa aí pra fazer super vilões também, né, super vilões no sentido whey protein. Whey? É, ó, fábrica de monstros aí. Whey protege. Tá, whey na veia. E aí você vê o Bane bolado, né, meu, atrás da bruja. Da bruja. Muito maneiro. Tem um plot do espantalho muito legal, uma parada dele usando o veneno em você. Que espantalho é esse, né, cara? A recaracterização dele, né? Ele botando os traumas aí do Batman, né? No jogo, né? Fazendo... Você nem percebe. Quando você vê, você já tá na pira dele. Você falou, caraca, velho, como que eu entrei nisso daqui, cara? Nossa, cara. Primeira cena do espantalho, eu conversei com muitas pessoas, todas elas, eu não sei, no PC deve ser uma coisa meio diferente, mas no videogame onde você tem o CD, a primeira vez a tela trava, ela começa a engasgar e o Batman apaga. Todo mundo que eu falei fala, puta, deu pau no jogo, velho, vou ter que abrir, sabe? Parece realmente que seu jogo travou, velho. Você fala, puta, que droga, travou. E aí você vai ver, não, na verdade ele vira e aí você entra na pira lá do veneno. Isso é uma coisa muito legal, né? A transição de quando você inala o gás é muito maneiro, que você não percebe, assim, até certo momento, que você tá naquele mundo malucão lá. É só na primeira vez que você percebe que você entra no lugar e tá com gás, mas nas outras vezes que acontece você nem nota. De referência a vilão, a gente tem o Zaz no comecinho do jogo, né? Que também é do segundo escalão aí de vilões baixos. A gente tem o Killer Croc, cara, um cara bolado, assim, crocodilo, nervoso. É tenso, cara. E o pior é que, assim, mais do que você ver esses vilões que eles realmente estão ali como pra você enfrentar num combate ou num minigame ou qualquer coisa, você tem dentro do asilo inteiro referências a celas, a pedaços de outros caras. Então você chega na cela do Homem Calendário, na cela do Duas Caras, do cara de barro. Você vê o cara de barro, E no Mr. Freeze também. Freeze, puta. Sim. Eu lembrei de uma cena do Duca, cara, que não é nem pela cena em si, mas pela ambientação, que é a hora que o espantalho solta o gás dele no necrotério. Sim, A imersão, é engraçado como a imersão pega a gente, né? Porque, pô, você tá no necrotério, né? Então, cheio de cadáver, você já naquela situação claustrofóbica de tá sozinho lá, cheio de bandido te caçando já naquela altura do jogo. E aí você tá num lugar cheio de cadáver, aí você fica doidão, os cadáveres saem, você vai pegar um negócio lá num caixão, o caixão mexe, fala, puta. Fudeu. Agora fudeu. Solta o controle. Não, eu também fiquei, porque nessa parte, porque o jogo, ele tem esse clima tenso. Você tá, cara, você tá tenso o jogo inteiro, entendeu? Climão, puta, absurdo. É isso que eu falo, a imersão desse jogo, cara, é inacreditável. Assim, você começa a entrar naquele mundo do jogo. E dica aí pra quem tá no necrotério, o cadáver do Ra's al Ghul tá lá. Sabe? É, se você procurar o corpo dele. Isso vale um troféu do charada. É, então. Pode brother. Mas, por exemplo, tem a parada de você tá jogando, você não tá só jogando um jogo, você tá sendo o Batman, cara. Eu lembro que tinha um ponto que eu não fazia um predador se eu fosse visto. Eu não queria ser visto na porra do predador. Eu fui visto, reseta, começa do zero e vamos de novo. Tem que fazer perfeito, entendeu? Porque, porra, o Batman não erra. Ele não vai cair de frente pro cara da metralhadora e oh, it's here, pá, pá, pá, pá, pá. Não vai acontecer isso, entendeu? Oh, não! You're all dead! Who's gonna save Batman now? E tem também aí a dupla principal de vilões, cara, que roubaram o jogo. Sim. Primeiro a Arlequina, né? Que foi reformulada só pra esse game. Ela ganhou esse design, né? Pro jogo. Gostosa. E o legal, opa. E o legal é que esse design foi pros quadrinhos, né? Ainda bem, né, cara? O game usou cabeça. Qualquer uma delas, né, cara? E você tem, além disso, o Coringa, né, cara? Que é o grande vilão desse jogo. E, como a gente já falou, com a dublagem, com o roteiro bem escrito, ele é um puta vilão. Desde as piadinhas, ele falando com você nas câmeras, pelo alto-falante. E ele enche o teu saco o jogo inteiro, cara. É o jogo inteiro, ele tá falando ali. Ele enche o seu saco 3 jogos. É. 3 jogos inteiros, cara. Espero que não seja 4, hein? Eu espero, cara. O ruim desse Coringa aí é que, como ele tá no controle do asilo e você tá lá no meio, ele te vê de tudo que é câmera, cara. Então, olha que situação de merda pro Batman. Big Brother Coringa, né, cara? É. E aí, assim, tirando a luta final do jogo, que é uma merda. É um dos maiores corta-tesão da história. Porque você tá esperando uma parada e ele te entrega uma parada bem meia-boca genérica. Toda a luta final. É, então, todo esse embate do Batman com o Coringa é muito legal. Esse embate psicológico. Tem até a hora do que o Coringa dá uma festa pro Batman. É demais, cara. Ah, que os caras ficam lá na porta esperando. Entra, Batman, vamos lá. Não, é, ele tá na porta dele e fala assim: deixa eu ver se você tá na lista. Ele fica um tempo olhando: sim, você está. Aí ele põe a lista pro lado, tem tipo um nome grandão: Batman. É muito maneiro. É o cuidado de uma parada muito pequena, mas que é muito divertida, entendeu? É realmente um embate final. A direção dele é um pouco distoante com todo o jogo. Talvez foi uma decisão meio que, tipo, agilizar, porque talvez foi corrida e a Warner tava pedindo. Pode ser que seja assim. Pode ser. É, e também pra dar continuidade no próximo jogo, né? É. Por isso que eles fizeram esse final bosta. Não, mas assim, só pra pegar aqui minha conclusão, assim, no geral do Arkham Asylum, eu acho um jogo, assim, meu, sensacional. Ele dá iniciativa aí, né, pra uma franquia. Ele traz umas mecânicas assim, muito legais e que se continuam e se aprimoram, né, durante a evolução aí da franquia, né? E assim, a gente tem, pelo menos assim, pontos altos pra mim, tudo aquilo que a gente já falou, né? A gente tem luta de bosses e storytelling, assim, né, ao decorrer da história. Acho que casam muito bem, então todos os bosses são bem encaixados, tudo muito legal. A gente tem um final, assim, que apesar de não ser a melhor solução, eu não gosto muito da última luta, que pelo menos é o meu único, assim, ponto ruim que me incomoda mesmo. Mas eu acho que pro geral, assim, pra obra toda ainda vale muito a experiência. E como o primeiro jogo, e como tudo que ele mereceu e conquistou aí, vale sim esses 92% lá na Game Rank. Fácil. E sabe o que é uma coisa legal? Nenhum, pelo menos eu, não sei se era o meu hype, mas o jogo não me cansou. Não. Mesmo eu tendo que, às vezes, transitar entre as áreas do asilo, não me cansou, entendeu? E não é um jogo curto. Não, e tipo, ele não te cansou, mas ele te deu ferramentas novas pra você não passar lá, tipo... Isso, exatamente. Ah, ok, vou passar aqui andando. Evolução, andando, cara, isso. E, tipo, sei lá, planando. E aí você tem recurso, né? Você tá cansado, você vai lá atrás de uma charadinha, isso. Então é bem legal nesse sentido aí. Tá aí esse mérito aí do Arkham Asylum, né? Fez uma história muito legal, trouxe vilões aí muito legais e, meu, é o primeiro passo aí. Foi muito bem feito. Não sobra elogios. Eu acho que é um jogo indispensável da geração passada, porque ele agrada... Eu sei que ele agrada tanto os fãs do Batman... Com uma galera que não é tanto fã, tanto que o Zabuzeta, até onde eu sei, ele não é, tipo, mega fã do Batman, mas ele curtiu pra caralho. Se eu li uma história do Batman, foi muito. Tô envergonhando vocês, mas, tipo... Então, não, é isso aí, mas é bom ter uma pessoa também que não é tão viciada em quadrinhos, porque senão vocês podem ouvir e achar que é só o fanboy. Porra, os caras gostam de quadrinhos, então eles vão gostar do jogo. Eu li poucas coisas do Batman, mas é uma parada assim, o jogo, ele faz você querer conhecer mais da história. O Fer, a gente pode xingar, né, cabeça? Isso, o Fer pode, filha da puta, tem que ler. Ah, eu leio, mas não sou porra, Batman, meu Deus. Mas eu acho que é aí que a gente acerta, cara. Porque se a gente é muito fã do Batman, a gente tem o direito de falar mal, entendeu? Tem direito de criticar se não tá bom. Exato. É por isso que eu posso falar mal da merda do filme do Lanterna Verde, seu Ryan Reynolds, seu filho da puta. Caraca, você tá magoado. Tô, cara, até hoje. Tá triste. Faz 3 anos. A vida continua. You disappoint me, detective. Claro que, como a gente já é calejado no mundo dos videogames, a gente sabe que quando uma parada faz sucesso, a gente vai ter uma continuação. Boa ou não, ela vem. Cachim. Nesse caso, em 2011, a Rocksteady trouxe pra gente um jogo ainda maior e que conseguiu fazer jus ao que já tinha sido apresentado. Também, como a gente já falou, a vencedora de vários prêmios no ano de 2011, ela ganhou no Spike como melhor jogo adaptado, melhor jogo de ação-aventura, melhor jogo pra Xbox e melhor personagem. Além disso, ele continuou com a mesma equipe criativa, o Paul Dini nos roteiros, a mesma equipe equipe produzindo. Dublagem e agora, também. Claro, com mais dinheiro, né? Porque, porra, viu? Injeta dinheiro nessa porra. Vamos vender mais dessa merda, entendeu? Sim. Tanto que, se não me engano, ele vendeu na primeira semana, no primeiro mês, o dobro do que o Asylum vendeu. É que nem o Zabuzeta lembrou lá no quando a gente tava falando do Asylum. O Asylum foi boca a boca. Foi a galera se convencendo e se provando. O Siri não, né? O Siri, pelo menos, se continuasse sendo a mesma coisa que o Asylum, no mínimo ia ser certeza de algo legal. E aí eles lançaram, não sei se vocês lembram, eu, como eu tava nesse hype de acompanhar e querer essa porra logo, eles lançaram primeiro um teaser, que era um teaser da cidade, com vários easter eggs do universo do Batman, e terminava com uma parada, que não vamos falar que é spoiler, mas você falava, filha da puta, eu quero jogar essa porra agora, seus filhos da mãe. Não bota uma fé, você velho, começava a jogar dinheiro na tela e nada acontecia, entendeu? Incessantemente, por 15 minutos, nada acontecia. Poxa. Shut up and take my money. Então eles criaram um hype em cima do jogo, entendeu? E falando aí de parte de produção aí, de experiência aí, de jogabilidade, né? O jogo, ele se aproveita da maioria dos recursos, né, Cabeça? Quase não descarta nada, né, do último jogo. É, o que ele traz, assim, você começa o jogo com tudo que você já tinha de equipamento do ponto de vista, ó, você já aprendeu aquelas mecânicas? Ok, elas estão aí. Vamos colocar coisa nova. Sim. Entendeu? Porque o que é o Arkham City, realmente? Ele vai pegar você daquele ambiente fechado do Asylum e jogar você em um pedaço de Arkham. O plot é mais ou menos o seguinte, Arkham foi fechada um trecho dela. Gotham. Arkham não é, que é Arkham City, aí você confunde. Eles fecharam um pedaço razoavelmente grande de Gotham e transformaram aquilo numa prisão, porque tava tudo, ó, Black Gate explodida, a galera invadindo Arkham, já, o asilo já não serve pra nada. Rolou um terremoto naquela região. Isso, né? Que é, pegando novamente o plot do quadrinho, que é o Batman No Man's Land, Terra de Ninguém, engano, Rod? Sim. Que é onde você tem o terremoto. Sim, senhor. Então, eles fecham esse trecho e começam a jogar todos os caras ali dentro, os malucos, os não malucos, o cara que roubou carteira, corrupto, ele joga tudo ali isso, dentro. Isso, quem joga é a cidade, não é o Batman. Isso é o movimento da prefeitura isso, lá. É da prefeitura, do prefeito corrupto lá. E aí você começa, um dos plots é que quem tá envolvido com isso é o Hugo Strange, que é um outro vilão, um vilão mais cabeça do Batman, é, né? Um dos primeiros vilões que surgiu do Batman foi o Hugo Strange. Ele é um vilão muito mais intelectual do que porradeiro, entendeu? Uhum. Então ele vai ali pra arquitetar um plano, é ferrar com a vida do Batman, porque o trailer, que é até hoje é um CG maravilhoso do Arkham City, que eles nunca vão conseguir reproduzir aquilo, que é o Hugo Strange falando que ele descobre quem é o Batman, quem é a pessoa do Batman. E aí ele arquiteta pra prender a figura do Bruce Wayne e jogar dentro desse pedaço de Arkham que tá dentro da cidade, esse pedaço sitiado, pra ele morrer, porque ele se fodeu. Então, o Hugo Strange é um outro vilão, é que não é de primeiro escalão, né? Ele tá no segundo, terceiro aí do Batman, mas ele é muito legal, porque assim, ele tem essa maluquice, né? Primeiro, ele tem um recurso muito foda, que ele sabe a identidade do Batman, né? Mas ele tem essa maluquice aí, barra admiração pelo Batman, né? Que acaba fazendo ele segurar essa informação pra ele, né? Pra ele tentar tirar proveito. E ele até, pessoalmente, ele quer ser, tipo, uma espécie de Batman, né? Pelo menos na cabeça maluca dele, né? Ele acha que o Batman, sim, é necessário pra Gotham, mas ele critica muito o Bruce Wayne, né? Pelos métodos dele, né? Por ele não matar e tals. Mas aí, o que rola mesmo é isso, né? Ele aproveita, né, dessa fragilidade, porque o Batman é difícil pra caramba capturar, né? Agora, o Bruce Wayne lá, militando, fazendo palestra contra a Arkham City, era moleza, vamos, né? Vamos pegar esse cara, vamos jogar lá. E aí a gente tem o começo do jogo, cara, né, cara? Eu vou falar que esse começo de jogo... Mais um começo espetacular. De um tesão. Depois que terminou aquilo, eu falei, foda-se, eu não preciso de mais nada. Meus R$150 foram bem gastos por causa desse começo de jogo. Pagava mais, né? De volta, pagava mais. Se desse, eu pagava mais. Dinheiro, posso comprar de novo? Toma mais. Comprar de novo. Toma minha roupa do meu corpo aqui, ó. Pode levar tudo, cara. Cara, eu jurei que eu escutei, toma minha rola aqui. Calma aí, cara. Quer minha rola? Toma minha rola. Feliz mesmo. Pega aí, Batman. Quer rola? O começo do jogo é animal, porque é o seguinte, é o Bruce Wayne preso, sendo jogado naquele começo. Então, é tipo, você imagina um paredão, tipo, de grade, todos os prisioneiros, seu riquinho, mimado, não sei o quê. Tá aí fudido. Um cara lá, chefão do crime, dá um sinal da morte, entram os malucos pra pegar o Bruce Wayne. E ele é algemado. Cara, você começa uma sequência de combate que você tá algemado. Eles fizeram um sistema de combate pros primeiros 5 minutos de jogo, que é muito maneiro você lutar com ele algemado, cara. Mas uma coisa muito legal que desse começo do jogo é assim, você joga com ele algemado e fala assim, eu sou o Batman. Você tá fazendo o mesmo combate do outro jogo algemado. E sem armadura, né, lembrando. É, cara, deu o combate, tirando essa parte, ela ganha uma evolução muito grande, sim, cara, muito grande. Tipo, ali ele já prova isso, entendeu? E a gente tem um desenvolvimento de história tão bom ou até melhor que o primeiro jogo, né? Porque, pelo menos, o roteiro desse jogo, pra mim, acho que é até melhor, assim. Pelo menos, falando de história, é o meu preferido, assim. Porque ele acaba criando duas frentes de roteiro. Sim. Viram até, no caso, três, se você colocar do Ra's al Ghul lá no final, né? Mas ele se divide. Você tem dois caras agindo ao mesmo tempo e o Batman conciliando isso. Quer dizer, é novamente o conceito do personagem mesmo. Quer dizer, cara, você tá dentro de um lugar onde todos os vilões estão à solta e cada vilão tá dominando um distrito, né? Você tem essa divisão. Então, tem um distrito que ele é mais dominado pelo Pinguim e outro pelo Duas Caras. Então, é óbvio que os caras não vão ficar, não, faz o seu plano primeiro, a hora que ele falhar, eu vou lá e faço o meu. Pode ser? Não, tudo bem, vamos tomar um chá. Isso é como se fosse, baseia-se um pouco na queda do morcego também, né? Isso. Que tem essa, todos os vilões estão lá, você tem que enfrentar todo mundo, isso, sabe? Isso depois é até reusado no próximo também. O próximo ainda tem mais essa coisa da queda do morcego. Sim, voltando na Arkham City, né? Então, é um bloco, um pedaço isolado de Gotham, que foi deixado aí com uma porrada de vilão. Então, é um lugar de caos. Você foi jogado lá despreparado, mas depois lá você consegue pegar seu uniforme, né? Você recupera e vai atrás lá do Hugo Strange, né? Que tinha te capturado e você sabia que ele era o cara. E você descobre duas coisas, né? Primeiro, tá pra rolar um plano gigante lá com o tal de Protocolo 10. Protocolo 10. Muito, muito maneiro, né? Que é o grande plano do Hugo Strange, que tá comandando, né? Arkham City. É isso, bom lembrar porque isso. Como ele é um psicólogo, na psiquiatra, como profissão, eles colocaram o cara ali pra dominar. Fala, tem um monte de maluco. Admira-se essa porra, joga remédio em todo mundo, faz o que tiver que fazer, sei que se vira aí. E ele é meio extremista, se ele for assim, ah, cara, tá dando problema, tá, ó, resolve aí, cara, não quero nem saber. Aí você vê, pá, acontece. E é legal, assim, e segundo, a gente tem a frente do jogo aí do Coringa, né, que continua a maluquice, a zoeira dele, e faz... Zoeira sem limites. E vamos dizer assim, sim, que ele tá com uma espécie aí de infecção, alguma coisa aí que meio que lesionou ele por consequência do último jogo, né, e ele tá dodói. E tá com a virose. E qual que é o lance dele, assim? Ele tá doente, ele poderia morrer, né, se continuasse sem fazer nada. E ele não ele tem poderia, chance. Não, ele vai morrer. Isso. Ele vai morrer se continuar desse jeito. E ele não tem chance de conseguir uma cura, porque, tipo, a pista mais perto que ele tinha de uma cura era com o do Mr. Freeze. Era o Freeze. Que, por consequência, odeia ele. Aí, qual que é a solução do Coringa? Ele chama o Batman, tipo, bola a armadilha pro Batman, o Batman é pego. Aí ele infecta o Batman com a mesma parada que ele tá e fala pro Batman, ó, eu tô doente, você também tá. Tem um cara lá que tem a cura. Eu não consigo com ele, mas eu sei que você consegue. Então vai lá e resolve pra gente. Trabalha pra mim. Pô, muito maneiro, cara, esse roteiro, né? Parada bem legal, assim, que acontece no City é que o Coringa, ele meio que dá um telefone pra você, né? E ele fica no contato direto. Ah, puta, putz. É muito engraçado. E aí, Batman, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô aqui esperando você trazer a cura, não sei o que, tá? Como eu não pensei nisso antes, né? Ele fala... Eu acho... Não, tem um momento nesse jogo que eu já usei pra trilhar um finzinho de um cast, que eu acho que é genial, que é uma parada assim. Por um elemento de roteiro, o Batman fica desacordado por um tempo, e aí quando você acorda, você fala, ó, cara, tem uma ligação, uma mensagem, ficou uma mensagem no seu telefone. Você quer atender? Aí você começa a escutar, é tipo o Coringa ligando trocentas vezes. Ele, Batman, por que você não tá me atendendo, cara? O que aconteceu? Aí ele fala, você não gosta mais de mim? Não sei o que ele diz. Nossa, ele não significa Batman, nada. Que não sei o que. Ele falou, já sei, você descobriu sobre aquelas armas, eu não tenho nada a ver com isso, e se foda. Aí ele, então, lembra que eu falei das armas? Então, você não descobriu, esquece aquilo que eu te falei, entendeu? É muito ele legal. Ligando, cara, você vai recebendo uma mensagem atrás dele, ele falou, isso tá ficando ridículo, eu termino por aqui, nossa relação está acabada. E aí desliga. Oh, muito maneiro. Cara, genial, cara. É muito bom, velho. Muito, muito legal. Right, this is getting ridiculous. I've been leaving messages all night and you still haven't got back to me. Who do I need to kill to make a pickup? E aí a gente tem então esses dois plots. Então o Batman tem que correr pra impedir lá o tal do protocolo 10 de acontecer. E ele tem que correr pra se salvar e salvar um cidadão de Gotham. Porque assim, se fosse só por ele o Coringa tá doente, o Batman falou, oh, então tudo bem, é melhor pra todo mundo eu morrer e você morrer. Mas o Coringa, tipo, zoeiro que nem ele sempre foi, ele preveu isso também. Falou, ah, eu sabia que você ia fazer algo assim, tipo, deixar nós dois morrer. Então, tipo, por consequência, tipo, eu infectei meia cidade com a mesma parada. Então, se você não salvar a gente, todo mundo morre. Aí o Batman, tipo, sai do negócio e fala, puta merda, tem que fazer essa... Mas ele acaba envenenando o Batman sim, também, sim, né? Sim, sim, sim. E aí ele sai putaço, né? Fala, puta merda, esse palhaço de cacete lá. Você vê ele... Mais sisudo, sai sisudo. Mais bravo ainda. Mais sisudo, bravo. Bravo e doente. Cara da gripe. E aí você tem o desenrolar aí desses dois plots, assim, que é muito legal, porque você meio que trabalha a urgência, né? Você tem que fazer tanto a missão quanto a outra, né? Correr para os dois plots depois convergirem num só, né? É, uma coisa que também dá esse sentido de urgência, que além de ter esses dois plots, você tem um monte de side missions que vão alocando ao jogo, assim, e você tem que resolver. Né, claro, se você quiser, mas você é o Batman, você vai resolver, lógico, claro. Né? Você vai sentindo a obrigação de resolver as outras coisas, gerenciar todos esses seus problemas ao mesmo tempo, cara. O que, tipo, cara, numa cidade gigante, então, tipo, cara, a noção do perigo aumenta muito, assim, tipo, do perigo, né, do Batman ter que se mostrar sendo o herói de volta. Sim. Assim, né? Ah, e é interessante, porque é uma coisa que, eu não sei se já pode entrar na parte de jogabilidade, que vamos lá falar aqui, que é, assim, uma coisa que se destaca muito, porque a questão do que tinha no asilo, né, tipo, uhum. A movimentação dele era bem básica, no máximo o arpão ali só. Aí, nesse jogo, implementaram muito bem o uso da capa, né, porque daí você incrementa o deslocamento de um local pra outro, né, isso ajuda muito. Eles ficaram quase 2 anos refinando a capa, velho, eu tava vendo. Sim, isso, e é foda demais, cara, sério. Tipo, às vezes eu parava de jogar e ficava só... Porque é aquela coisa, o Batman, ele não vai usar, ele não vai andar, você não tem Batmóvel, então você não vai andar. Sim. Pelas ruas de Gotham. Você vai por cima. Então ele tem que fazer um sistema que, ao mesmo tempo, não fique falso, não fique a sensação de que você voa como super-homem. Sim. Mas ao mesmo tempo tem que ser rápido, fluido, dinâmico, ao ponto de você não ter que ficar toda hora descendo, aí caralho, onde é que tem uma parada pra eu pular? Ali, ali tem uma parada, ando até ali, subo no poste, aí eu começo a cair de novo, e agora eu vou, não sei. Não, é uma parada fluida. Então eles tiveram que construir pontos durante toda a gota onde o arpel pega. Você tem uma... Sim. Parada do... Da, sabe o que é arpel ou arpão? É arpel. Na verdade, a tradução é o arpão, na verdade. Eu não sei. Não, é arpel. O arpel. Vai, qual é o arpel? É arpel. Arpão. Aí tem uma parada dele acelerar e ele te jogar mais alto pra você pegar um impulso. Aí você pode usar uma espécie de dive, que é pra você poder manter a sua altura por mais... Sim. Tempo. Pô, cara, é muito bem feito. A cidade com mais gárgulas do mundo. Sabe o que essa parada me lembra, assim? Por exemplo, eles refinaram muito, né? Uhum. Um jogo, só fugindo um pouco do assunto, um jogo que recentemente lançou e eles demoraram um tempo só refinando uma questão, sim, que ficou excelente, que o Cacos concorda comigo, que é a questão do transistor, né? Eles refinaram elemento de jogabilidade lá, que é fantástico, e pelo que eu vi em entrevistas deles, eles demoraram muito até achar, digamos, uma fórmula perfeita, né, que é a questão lá de você combinar os transistores, assim, digamos. Uhum. Assim, e na questão de usar isso como movimentação, às vezes até como elemento de combate, né, porque você pode chegar, como no primeiro jogo, né, chegar dando golpe, só que acho que... Pé no peito. Sim, pé no peito. Bum. Tem uma, eu não sei se é exatamente nesse ou no Origin, que você dá um dive, bate no chão e dá um stun em área. Acho que tem os dois. É uma coisa de game design que é muito inteligente. Sim. Você se fazer, que é, não é você criar as coisas, é muito simples você criar, né? O Orange erra nisso porque ele cria as coisas, mas o Siri, eles conseguiram não só criar coisas novas, mas também combinar elas. Sim. Fazer com que você use todas juntas, né? Eles acertaram isso no primeiro e no segundo é muito bem usado. Você melhora o que você já tem, isso. Você... É, interação. Você melhorar a interação das coisas que você tem dentro do jogo, você combinar elas, você combinar a gama de skills que você adicionou no jogo. Sim. Isso é genial. Poucos jogos que fazem isso, porque você pode perceber que tem muito jogo que você, cara, você aprendeu, sei lá, Uncharted. Basicamente, pô, jogos de tiro, coisas. Que você pega uma arma, o BioShock também erra nisso, sendo que é um grande jogo, mas às vezes você pegou uma combinação que é boa pra você, ali você usa um elemento aqui com aquela arma, e você vai o resto do jogo inteiro usando aquilo. Entendeu? No Arkham City, não. Eles fazem com que você vai combinando as coisas. Isso deixa muito legal, porque você, cara, eu sou o Batman, eu... Sim. Vou usar tudo que eu tenho, entendeu? Aproveitando esse gancho, eu falei no nosso podcast, lá no começo, que é sobre os chefões dos games, eu citei que um dos meus chefões favoritos de todos os tempos é o Mr. Freeze desse jogo. Por quê? Sim. Porque ele tem um sistema da armadura dele que ela se adapta, então você não consegue acertar ele duas vezes da mesma maneira. Então você tem que quebrar a cabeça pra, cara, como com essa minha caixa, esse meu cinto de utilidade, como que eu vou acertar ele? Pô, eu fui por trás, agora já não dá pra mais pra pegar ele agachado. Legal, pô, agora, né? Batarangue, não dá mais. Agora eu vou... Sim. Usar a minha parada elétrica, não dá mais. Você fica... Um tapa na cara da galera. Isso é uma lição sensacional, né? Muito maneiro, porque você tem que se sentir o bate. Você fala, cara, como que eu vou fazer? Você tem que se virar isso. E o kit de habilidade tá ali. Você tem aquilo e ponto. Se vira agora, entendeu? Pô, né, cara? É uma questão bem legal, que nem vocês falaram, né? Ele tá em Arkham City, né? Não é mais aquele lugar fechado. É fechado, mas é muito maior. E ele não vai andar a cidade inteira, né? Ele tá sem o Batmóvel. Então essa questão do arpel mais a planagem, né, o voo, entre aspas, ele é muito bem desenvolvido. desenvolvida por causa disso, né? Porra, eu vou ficar andando, sim, a cidade inteira, o jogo inteiro? Não dá, não funciona. Exato. E ele dá uma fluidez muito maior. E além do que? A cidade tá cheia do quê? De bandido. Então, você não pode ficar parando, sim, toda hora pra bater em todo mundo. Pô, né? Tem hora, sim, que você tem essa questão da urgência que nem foi ressaltada. Tem uma parada nesse que, assim, até hoje, eu vou ser sincero pra vocês, eu não consegui fazer a side mission da Nora Freeze, do Mr. Freeze. Eu não acho eu, ela, eu cara. Sei onde ela eu tá. Não achei, eu achei. Consegui eu... achar a porra do galpão. Eu rodei aquela porra de mapa inteiro, bati em tudo quanto você é maluco. Você não serve pra ser detetive, entrar nas portas. Larga essa cara, capa aí. Eu não consegui. Sério, eu juro que eu não consegui. Larga essa cara. Capa aí e bota a roupa de Robin aí que você não merece jogar de Batman. E lembrando, eu ia falar dos vilões agora, mas lembrando também, quando você morre pra um vilão, pra um momento da coisa, você tem aquela cutscene assim de final. Muito maneira, foda, né, foda, meu? Que é os vilões, tipo, cada um tem uma jogada, essas frases aí, mas é o vilão meio que tirando, ó, só isso, não durou nada, era venenosa falando, ó, minhas plantas aí. Eu não sei vocês, mas aquilo me irritava profundamente, cara, e você morria, aquilo repetia, cara, eu ficava na pilha de nervos, falando, não, eu sou o Batman. Você não velho. Vai fazer isso eu comigo, Batman, não. Eu não sou o Batman, é, cara. E é legal porque, assim, é, quando você falha, é você realmente morrendo, né, então você vê o Coringa mandando as pessoas te matarem, ou duas caras, né, te apontando uma arma e disparando, né, porque realmente é a falha, né, então até no momento de Game Over, os caras tiveram esse trabalho aí de botar uma imersão, assim, completa e fechar, né, velho. Não é única, né, é tipo, tem umas três ou quatro animações, assim. E como a gente falou, ele, apesar dele ser um jogo razoavelmente linear, ao ponto de que ele sempre vai te dando a próxima missão e sempre chegar num ponto novo, ele consegue te dar, dentro, guardado as devidas proporções, elementos aleatórios de cenário pré-programados que são muito legais, que dão uma variada. Sim. Então, por exemplo, tem uma hora que você tá andando, aí de repente chega uma ligação pra você e fala assim, ó, chegou, ó, tá aí o seu antídoto que você queria, você fala, opa, ó, que beleza, agora você acreditando que aquilo é ferramenta de roteiro. Aí você vai ver uma outra parada, é uma armadilha, aí de repente você acha um corpo pra fazer uma investigação, que você acaba encontrando o Rush, que troca de cara, tem uma hora que você encontra o Deadshot, então quer dizer assim, tudo isso acontecendo, realmente pra tentar dar essa ideia, pra dar essa impressão de que o mundo tá vivo, porque assim, ele não é um sandbox, o mundo não é tão vivo, assim, você não pode ficar olhando os inimigos andando e fazendo indo no supermercado, compra um cigarro, não, mas ele consegue, dentro das mecânicas pré-feitas e algumas ferramentas de roteiro específicas, ele consegue te dar a ideia de que esse mundo tá rodando, tem outras coisas acontecendo por fora, entendeu? E aí você pode parar ou não pra fazer isso. Sim. Isso é muito legal, acho que dá uma dinâmica muito boa pro jogo. E além disso, ele ainda coloca a edição aí, se você for jogando mais, ele coloca, por mais que não seja dentro do jogo, mas são aqueles modos desafios que aumentam o replay do jogo, você coloca o Asa Noturna, você coloca o Robin, né, que é uma jogabilidade diferente, apesar de não estar tão refinado. O Robin tem um DLC com história, né, depois também. Tem a DLC que é o da Arlequina's Revenge. Yes. Que a Arlequina, sim, vai lá, dá uma porrada, pega o cinto do Batman e você vai jogar com o Tim. É bem legal isso, né? Então, quer dizer, esse jogo ele já foi um pouco maior nesse ponto. Eles tentaram estender mais essa experiência. O jogo é comprido e a DLC é muito legal. E a adição da Mulher-Gato, assim, tanto na jogabilidade como na história, é bem legal também. Porque é uma jogabilidade totalmente diferente. Sim. Ela funciona na cidade também, porque você tem que escalar as coisas lá pra conseguir se locomover também, né? Uhum. Ela tem que meio... O combate dela é legal. Isso, né, Zabuzeta? Ela tem os desvios dela, né? Que ela, sim, tipo, tem um reflexo lá de gato. E é bem legal, sim, isso, né? E funciona bem, porque a história dela tá dentro de toda essa maluquice aí que vai rolando no City e você vai encaixando tudo, né? E pra correr aqui, pra gente fechar, assim, só falando dos vilões aí rapidinho, quem que a gente tem nesse jogo, assim, de... Pra lembrar, tem o Mr. Freeze, que a gente comentou, né? Que é um dos melhores vilões aí, evolução de jogabilidade, sensacional, uma lição de jogabilidade aí. Uma lição de game design, né? Pra todos, sim, os desenvolvedores do mundo, olha inteiro, aí, cara. Você tem um pinguim com o Solomon Grundy, que tem uma luta bem divertida também, com a questão de usar as suas, sim, habilidades. Oh, eu acho que você tem também aí uma adição muito maneira do Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul, pra quem gosta da mitologia do Batman, é uma parada assim, muito legal. E dá um plot twist muito grande, né, com o Ra's al Ghul. Talha al Ghul modelada com todo cuidado possível. Claro. Com a bundinha ali. Tem que ter. Só pede pra ele aqui, né? Ou tem duas caras, né? Sim, que é legal. É legal o começo dele, né? A questão dele ter um tribunal é bem interessante. No final você tem lá depois até o cara de barro, num plot twist muito inteligente. Porra. Que eu falei, puta... Porque assim, você fica, tem um ponto que você fala, cara... O que tá acontecendo? Não. O que tá rolando? Não. Né? Uhum. Aí você tem um plot twist e você fala, mano... Que mano, pô, que merda, legal, né? Que legal. Sabe quando o jogo te surpreende no roteiro? Porque isso, assim, isso é que é legal. Porque você tá acostumado com quadrinho, mas ele ainda consegue te surpreender e te dar essa virada que você fala, puta, é isso, cara. Pô. É isso que eu tava querendo, entendeu? Tem os irmãos lá, os russos lá, que não tem um braço, mas não é considerado... Pô, vilão. É verdade. Tem o russo tem um braço, que é muito maneiro. Porque ele tem um martelo. É. Ele não tem um braço, ele usa um martelo. Porque foda-se, ele é bolado. É, então... É isso, aí tem a lore deles também, né? continuo com essa parte, né, de você pesquisar quem é quem e tal. É, e esse jogo, ele tem uma parada também que é legal, porque é o seguinte, enquanto o Asylum, ele era o asilo, realmente, a cidade, ela é cheia dos pontos famosos do Batman. Então você começa a ganhar files e arquivos falando, olha, esse aqui é o teatro tal, aí esse aqui é o Beco do Crime. Porra, esse Beco do Crime é genial. Pô, é, né, muito no teatro, bom, né, cara? Não, é o teatro, aí você vai ver, tem um pôster dos Grayson Voadores, ó, esse aqui é o Distrito do Diamante, aqui tem uma loja, não sei o quê. Então, assim, de novo, se você quer estudar, se você gosta desse universo e quer conhecer, tipo, as paradas, ele vai falar, ó, nessa revista, às vezes ele comenta, ó, isso aqui foi introduzido não sei na onde, isso aqui tem tal personagem, aqui tá o Ice Club, né, que é o, aquele cassino do pinguim. Essa parte é muito boa, cara, é muito legal. Né? Não, é tudo muito bem feito, assim, nesse jogo, cara, realmente. O museu também é muito legal, cara. Tudo, nossa, é verdade. A qualidade gráfica desse jogo tá incrível, a direção de arte tá muito bem feita, cara. Deixa eu só perguntar aqui, é que faz muito tempo que eu não jogo, mas é nessa aí que tem a parte que foi alagada e você tem que ficar deslocando pra lá e pra cá no museu mesmo, né? Isso, isso, é nesse mesmo. Tem o tubarão lá que te... Isso, sim, tem o tubarão. Essa parte é muito foda. Você anda e vai surge um tubarão lá. E assim, só pra fechando então, assim, discutindo a história, a gente tem um final, primeiro com o plot do Coringa, meu, sensacional. Coragem que fizeram, né, com o personagem do Coringa, eu achei muito legal, cara, me surpreendeu mesmo. Não, assim. E é um final mega justo, um final que realmente é condizente, que, cara, eles realmente falaram assim, olha, esse é o nosso universo e a gente vai trabalhar de acordo com as nossas regras. O jeito que tem que funcionar, né? Exatamente. Eu lembro que meu irmão terminou esse jogo antes de mim, e aí eu tava aquela coisa, ele joga, eu saía do quarto, porque, pô, não quero pegar spoiler e tal. Aí ele terminou e falou, cara, termina e me responde se isso pode. E me pergunta se... Caralho, né? É, termina e me pergunta se foi real. This is real life. Pô. E antes disso desse plot do Coringa, a batalha que ocorre antes, cara, num cenário muito legal mesmo, que é naquela torre, né? Sim. Eu acho muito não, foda. Não, trenzinho? Que não, merda, filha da puta, essa do trem, cara. Eu fui atropelado. Você tá no meio do puta combo, aí vem um trem do nada e te atropela. Filha da puta, cara, do não, nada. Eu tô falando, assim, de você num cenário muito foda que você vai na torre lá do... Strange. Sim. Que é muito, muito foda, que, tipo, é um lugar onde você vê a cidade... Inteiro, né? A Arkham City toda, inclusive, assim, você pega o achievement de lá. Tipo... Dica do Rods 2. É. O Rods dando dica de troféu. Detonado, mano. Eu falei. Não falei. E pro final, aí o plot, né, de verdade, né, o que, na verdade, o vilão que você achava que era, não, na verdade não vou falar, mas o final de verdade, não, né, não, do jogo, não, que você vê o Hugo Strange aí revelando uma segunda parada aí que vira tudo, e aí plot twist, e as coisas viram, e aí tem foguete, eita, caraca. E é isso. Só tem som do Inception, bom, cara, tudo virando. Muito maneiro o final, muito legal a solução, muito legal o que acontece no final, o cara caindo lá na água, lá, que não é água, que quem manja. E, pô, cara, muito legal mesmo, assim, esse é um jogão, assim, definitivo, porque tanto pela jogabilidade, tanto quanto a cidade aberta, as possibilidades de side quest, meu, sensacionais, a história é boa, a jogabilidade não perde, né, só evolui, e você tem, pô, um jogo completo aí do Batman, que não tem mais o que exigir, não tem aquele empaca foda que foi o final do Arkham Asylum, né? Do primeiro. E, cara... E o legal é assim, é um jogo que tem o controle do universo e da mitologia do Batman. Então não é só usar, não é skin. Não é skin do Batman no jogo em luta genérico, entendeu? Você tem skin depois. É realmente um jogo ambientado no universo. Mas, então esse jogo, ele é realmente assim, ele conseguiu pegar o que ele tinha no Asylum, ele expandiu, saindo do universo fechado pro universo, vamos colocar, semi-aberto, um regime semi-aberto aí, brincando com prisão, que funcionou a questão de você viajar por ele, ser muito mais extenso, o jogo com, acho, 40 horas, uma parada, um jogo muito extenso. Porra, ele é um jogo longo, e ainda assim, mas ainda assim, mantendo as qualidades, o estúdio mandou muito bem, o roteiro é excelente, como a gente falou, a questão dos plot twists, da história evoluindo, as sacadas, as piadas do Coringa, as ligações, os files, os vilões no meio daquela salada. Eles evoluíram em tudo, assim. Sim, e tudo, e a gente, como tudo, a gente comentou, o combate mais refinado ainda, né, cada vez o modo predador e o combate mais refinados e mais reais. E uma questão que melhorou bastante, assim, que eu achei do primeiro, foi que o lip-sync, assim, né, o lip-sync na hora das animações. Porque no Asylum tem um pouco, às vezes você percebe que não tá tão legal. 100%. No City, não, já tá bem, bem legal. Caixado, e aí o Origins vira pra você e fala, que lip-sync? Pra que a gente precisa dessa merda? Cadê? Lip-sync aonde? Pra que que... Eu só tenho uma reclamação, cara. Aquela capa que saiu do Game of the Year. Puta, é feia demais, né, cara? Feia demais. Porque assim, a arte é maneiríssima, limpa. Sim. Aí você coloca aquele 10 de 10, melhor jogo do ano, não sei o que, feature. Caraca, velho, parece que você tá pegando aquele ou é camisa de time do interior, ou você tá pegando aqueles jornais de 50 centavos, que tem que ter propaganda em todos os cantos da folha pra poder comprar. Meia hora, manda um beijo. Meia hora, é. Cara, é muito feia aquela capa, muito feia. A única coisa que eu tenho, a única ressalva que eu faço é a questão das charadas do Coringa. Eu concordo um pouco com o Fer, porque as paradas do Riddler, né, as charadas dele, viraram uma parada às vezes de muita habilidade. Você ficava, cara, meia hora pra pegar hard. A parada, porque você tinha um tempo. Esse eu não consegui platinar, não. E bate no painel. Eu não platinei o Siri por causa disso também. E por causa da Nora Freeze. Tipo, ô cabeça, você viraria praticamente um jogo à parte? Cara, é quase o jogo, cara. Aí sim é o lado detetive do Batman, né? É o jogo detetive. Batman detetive. Por isso que eu falo, cabeça tem que tirar a capa dele e botar um colã mesmo, não serviu pra ser bom. Na verdade, é o Batman maratonista pentáculo. Porque você pisa na parada, ele fala 10 segundos, você corre, pula, voa, nada, joga uma galera. É muito parada. É, toca uma música de talk show japonês, você tem que correr. É o que o pessoal chama de crossfit. Né? Crossfit, exatamente. Batman já fazia antes de ser legal. Olha, né? Aí, preparado. E aí a gente encerra esse Arkham City aí, ó, 10 de 10. Não, tem uma coisa pra comentar. Então, fala aí. DLC de opinião. Lembrando que esse jogo saiu a versão pro Wii U, que é o Armored Edition. Ah, sim. Esse jogo adiciona mecânicas novas ao jogo. Bom saber. Eu não sei se alguém de vocês jogou. Eu joguei tipo em loja. Eu tenho o Wii U, não tenho ele, mas eu joguei tipo em lojas de demonstração. O pouco que eu joguei, assim, ele implementa realmente algumas habilidades, por exemplo, luva elétrica, se não me engano, ele coloca uma parada assim. Pro modo geral, não é muito mais coisa, assim. É realmente um brilhozinho, sabe? Uma lustrada. Uhum. Mas será que não desequilibra, cara, um pouco o jogo fazer uma parada dessa? Porque o negócio tava tão fechadinho. Mas você não precisa usar. Então, mas se você usar, mas você, aí, tem uma vantagem que não teria, tipo, não tava planejado, né? Que o original era de um jeito. Sim. Não sei, é, tipo, a minha opinião. Não, é assim, eles precisavam, foi uma estratégia de tentar vender um jogo requentado. É. Eles colocaram uma parada a mais, colocaram aí uma tintura nova, deram uma polidinha, né, colocaram um adereçozinho, uma capa nova, uma capa limpa, seus filhos da puta, né, pro cara às vezes comprar. Porque assim, imagina você, claro, se você jogou o Arkham City do seu PS3, Xbox ou PC, dificilmente você compraria ele de novo pro Wii U. Agora, se o cara falar, olha, mas compra que tem uma parada a mais, tem os itens novos, o cara às vezes vai comprar, entendeu? Sim. Então é mais uma questão de tentar pegar alguém que já não queria um jogo meio requentado, que não era já tão novo, já tava com 2 anos no mercado. Era mais essa a intenção do que realmente, nossa, vamos recriar o jogo Arkham City. Exato. E aí sim, 10 de 10, Projeto X Podcast. Pra mim, o meu favorito da série inteira é o Arkham City. Eu também, Tamo junto. Todos somos um? Eu ainda tenho mais o Asylum, vou ser sincero assim. Mas eu sei que tecnicamente o City, ele é melhor. É mais o meu sentimental pesa por ter sido o primeiro e aquele hype de eu terminar e puta que pariu, que jogo foda do caralho, porque eu não esperava nada. O Siri já tava com hype. Então a diferença de expectativa e o que ele me entregou foi menor do que quando eu esperava nada e me entregou uma parada foda. Sim, mas na verdade o cabeça não merece ser o Batman, ele tem que colocar colã e virar Robin. Então a opinião de quem gosta que vale. Falou o cara que o personagem favorito é o Noturno, né? Caraca. Não é mais. Não é mais. Morreu, né? Virou agente secreto do Lady Town. Agora é lá personagem do Lady Town. I hope you're doing your best here, Bats, because I just had a horrible thought. We could both actually die here tonight. Então vamos lá, continuando aqui nossa franquia cansativa. Você viu que já quando começou a falar de Origin, que já começou a ficar... Dá desanimado agora. Cara. Mas enfim, então continuando aqui a saga de franquias, a gente tem o último jogo aqui jogável, né, na presente data em qual gravamos. Bosta! Na verdade, no último a gente tem um spin-off, mas depois a gente vai comentar, que é o Arkham Origins, é o terceiro canônico, né, da franquia. E qual que é a proposta? A proposta, a teoria desse jogo é muito legal. É um Batman mais sisudo, né, mais ainda. O Batman Origins, né, então a gente vê o Batman em origem, né, no começo da carreira, né, ele tá um pouco mais amargurado ainda, né, mais triste com a vida. O jogo jogo coloca como 2 anos de atividade. O Batman com 2 anos, como realmente a figura do Batman, e sem ter enfrentado muitos desses vilões mais malucos. Tanto que durante a história, assim, o Batman é muito considerado mito do que verdade, hein? Assim, é bem legal, né? Esse aspecto. Até meio ano 1, né, cabeça? É um mito. Tal, isso, cara. Existe, não existe. E aí, o que a gente tem nesse Batman Arkham Origins? A gente tem a Rocksteady não... Na verdade, a gente não tem a Rocksteady participando. Aí já começa o primeiro erro, né, cara? Porque vem a Rocksteady entregando coisa boa, de repente, olha, só vou fazer um Batman sem a Rocksteady. A galera joga todo, né? Tipo, peraí, o que vocês estão falando? Pô, né, dá uma decidida. Embora a gente tenha toda a jogabilidade mecânica ainda reaproveitada, né, dentro da... O que dizem é que a parte técnica, a Rocksteady meio que deu uma assim, ó, oh, vai, tá, sabe aquilo ali? Faz mais ou menos ali. Ele deu umas dicas, ela tava meio olhando por cima. É tipo o brother lá, quando você tá estacionando, ele vai te dando a forcinha lá. Vira. Torce tudo, torce pra esquerda, tudo pra esquerda, né? Porque assim, ó, o histórico, por exemplo, do Asilo pro Siri, ele teve inovações. Nesse jogo não, cara, só foi uma cópia do Siri. Exato. Igual, cara, igual, cara. Isso é tenso. Mas eu acho que é aquela coisa, quando eles pegaram o jogo e falaram assim, não, quem vai fazer vai ser a Warner Bros. Da Montreal, né, o Estúdio Montreal, eles, por não terem criado o jogo e nem a sua continuação, eu acho que ou eles ficaram com medo, ou eles realmente não tinham experiência e vivência pra evoluir. Quer dizer, a Rocksteady, ela sabe pra onde levar. Sim. Entendeu? Agora esse estúdio novo pegou uma parada que fez muito sucesso, e se eles mudarem demais, e se eles colocarem, ou às vezes eles não têm experiência pra colocar... Tanto que a gente tem até o rumor, né, que a Rocksteady na verdade estava trabalhando no que tá pra sair agora, né, com a Arkham Knight. Por isso que... Segura esse sentimento, que a gente ainda vai comentar dele mais pro final. E aí, o que que a gente tem, assim, falando de história, não vou nem comentar muito a jogabilidade, assim, porque ele realmente, pelo menos os três aqui, é um consenso que ele é o mais fraco, talvez um pouco pela história não ter sido nada muito além, embora o potencial fosse muito bom. Sim. E segundo, por isso que a gente comentou aqui, né, os recursos não são tão bem evoluídos, né, então a gente não tem uma necessidade, assim, tão grande de ter esse jogo, então, fica meio com aquela aspecto, poxa, será que seria um caça-níquel? Mas uma coisa que é muito maneira, que eu gostei pra caramba, até acompanhando, eu converso bastante com cabeça, né, em processo aí de lançamento, de vaza informação, não vaza, foi esse hype aí da história do jogo, né? A história do jogo girava no Batman, então, no começo de carreira, e o Máscara Negra, né, até então o Máscara Negra mesmo, ele tem o plot dele lá de fazer a caçada ao Batman, né? Então ele oferece lá uma recompensa absurda pro Mito, né, que tá atrapalhando os negócios, né, que até então pouquíssima gente conhecia o Batman, e sugere aí 8 assassinos, né, na cola, assim, do Batman, valendo uma recompensa absurda, e aí que foi o legal, o tchananã do jogo, ou pelo menos o processo aí de produção, que foi acompanhar quem é os 8 caras que estavam atrás do Batman. A gente tem um trailer maneiríssimo, mas maneiríssimo. Isso foi muito maneiro. Com o Exterminador, né, o Deathstroke, e aí a porradaria rola na neve, e aí o Batman dá uma bufada assim. O Batman, esse Batman, ele é um Batman, você vê assim, se o Batman anterior era mal-humorado e sisudo, esse, ele tá muito mal-humorado e muito sisudo. Que é recente, né, perdeu os pais, não, já. Não, mas assim, ele é jovem, inconsequente e bravo, né, cara? E ele tá bem brutal, assim, né, comparando com os outros jogos, ele tá muito mais. Esse primeiro trailer, primeiro que ele trouxe uma parada animal, assim, uma CG de luta maravilhosa, inacreditável. Foda. Com um vilão que é um cara que bate a gente nos quadrinhos, ele tem um potencial de bater no pau a pau com o Batman e até ganhar. Ele dá um couro, né, que é o Exterminador. E aí fala pra você, ó, são 8. E aí a gente começa, caralho, quem que são 8? E aí aquela pesquisa dentro do universo da DC, porra, aí a gente já começa, não, peraí, vai ter que ter, por exemplo, Longshot, que é não sei o que, vai ter que ter a Leitiva. E aí o cara lança a capa. Eu lembro que quando saiu a capa do jogo, na metade esquerda da capa tem todos eles. Aí o Rhodes começou a dar zoom. Porra, mas isso aqui parece quem é esse cara? E aí que lança meio. Tá imagem, lança penumbra, mini, né? Trailer, lança teaser, trailer. E assim, isso eu acho que prejudicou um pouco, porque foi um hype. A gente tava esperando demais essa parada. Porque o primeiro foi foda, o segundo foi foda pra caralho. A gente queria uma parada que explodisse tudo, entendeu? Porra, 8 vilões atrás do cara. E 8 mercenários, vilões de porrada mesmo. Que aí foi apresentando o Bane, foi apresentando depois o Bane. Aí tinha aquele maluco do choque que qualquer coisa. Aí você tinha o Firefly. É o Bane, Deadshot, Deathstroke, Copperhead, Firefly, Leitiva, Killer Croc e o carinha elétrico lá. Elétrico. Ah, o Super 8, Shock. Tá certo. Contei na... Super Shock, exato. Contei nos dedos e são 8. Que boss bosta esse Electro. Você vai lutar com ele, aí você aperta um botão e então, derrota ele. Então, isso vai vir uma crítica. Eu vou aproveitar e puxar a crítica, que é o seguinte. Esse jogo, ele não foi escrito pelo Paul Dini, o roteiro. O roteiro foi escrito por... Na verdade, aqui eles colocam como 3 pessoas, que é Doma Welsh Burr, Ryan Galley e Corey May. Ok, tudo bem. O Paul Dini não pôde fazer esse, ok. Mas o roteiro, como quadrinho, ele tem umas soluções animações muito fracas. Esse Lector, por mais que a gente não conhecesse esse cara, primeiro, você tem a primeira luta dele ridícula. Depois, você descobre que aquela que não acabou, ele ainda tá bem. Aí você fala, pô, beleza, né? Foi só uma introdução, não sei o quê. Aí eles acabam com o cara de uma maneira ridícula e sem sentido. Quer dizer, aquele cara não precisava estar ali. Ele não fez diferença alguma no jogo. Você cria um hype no cara, coloca o cara como um dos 8 mercenários assassinos contratados mais perigosos do planeta, e o cara não faz nada. E assim, é mal escrito, entendeu? Não faz sentido. Você fala, é um cara que foi jogado de lado, acabou, entendeu? E esse jogo, ele é cheio dessas soluções e roteiros que, pra mim, eu ficava, cara, não, sabe? Não é assim, não tá certo, entendeu? Mas a gente tem uma aquisição legal, assim, falando de coisa, que é a investigação lá da cena do crime do cara fazendo meio que CSI lá. Isso. Volta, analisa. Sim, apesar de ser uma parada, assim, bem, volta, viajada, vira a câmera, né? E volta e vira a câmera, não tem, tipo, realmente uma cognição sua... Eu achei divertido... É meio bestinha, né? É, eu achei divertido pela mudança de jogabilidade. Ele te joga numa jogabilidade diferente e você se sente fazendo realmente alguma coisa. Porque o Batman vai... Eu gosto de colocar com aquelas falas dele, aqueles hints. Uhum. Então, eu gosto de ouvir ele falando, ele faz as conclusões, ele abre o file dele, procura quem que é o nome. Então, assim, eu gosto... Porque no quadrinho é assim, infelizmente, entendeu? Pela linguagem do quadrinho, é assim. A cognição é bem mais simples, é algo bem superficial quando se trata de investigação. De um assassinato, quem que matou. E eu gosto, eu achei divertido, apesar de ser bem simples e não trazer dificuldade nenhuma. Não é um quebra-cabeça que você tem que... Esse é o segundo ponto positivo que eu vejo desse jogo. Uhum. O outro ponto positivo que eu vejo, assim, eu acho que foi o esmero com os cenários, assim, sabe? Eu acho que em questão técnica os cenários são muito bem acabados, eles estão muito bem feitos, entendeu? Sim. Você entra dentro das casas... No PC, tá? No console o acabamento é feio, assim. É, eu joguei no PC, assim, o meu... Onde mesmo, cabeça? No console. Tá bom. É porque ele é um jogo de final de geração, né? Então ele não vai conseguir, né, ter o gráfico massa no PS3 ou no Xbox 360. Eu joguei no PC, no gráfico não, no PC não roda com um gráfico tão legal assim. Mas mesmo assim, cara, as texturas estão bem bacanas, é uma parte legal. E essa questão do detetive são os únicos pontos positivos desse jogo. Eu acho que, apesar do cenário tá bonito, a gente tem um problema que, assim, eu vou ser sincero, essa cidade, apesar de falar, porra, é Gotham inteira, eu vou ser sincero que eu meio que... Ah! Sabe? Caguei. A cidade, cagou, ela, assim, né? Ela não é uma cidade viva, porque a outra cidade não servir, você entende, é uma porra de uma prisão, caralho. Essa é uma cidade, sim. Só que não tem nada. E ele tem umas ferramentas de que, cara, toda hora você tem que passar pela porra da ponte dos fundadores de Gotham. Sim. Toda fucking vez você passa pela ponte dos fundadores de Gotham. E é chato, né? Porque a cidade é muito grande e o arpel, pelo menos na minha concepção, não dá conta. É, além dessa questão da ponte, é que você não pode ficar usando o bate-jato toda hora por causa do Coringa, que bloqueia a questão do mapeamento. O Coringa não, o Charada. O Charada. Que daí faz você meio que ter que fazer essa porcaria toda hora. Andar, usar o arpel e usar a porra da capa. Não, e tem uma parada que eu juro que eu não entendo se é pra pré-renderização, se é pra loading, que assim, tem um ponto específico que você não consegue contornar e passar por cima. Você tem que descer, entrar por um caminho e sair por outro. Cara, que merda, por quê? Eu tenho ódio desse lugar. Nossa. Mas ó, deixa eu só acrescentar uma coisa que eu ia falar no Siri e também tem nesse jogo que eles incrementaram. Tem questão de jogabilidade que faz sentido pra história. Não sei exatamente pra história, mas assim, todo cenário que faz parte da trama principal, todos eles vão sendo indicados pelo bate-sinal, tá ligado? Ah, isso é legal. Sim, sim, é verdade, tem. Ajuda. Então, isso é muito legal, é uma decisão de design que veio lá do Siri e copiaram. Isso é bem legal. Orange. Outra coisa que achei bacana pra caramba, trouxeram a legenda em português no Siri, e eles trouxeram uma dublagem boa pra caramba em português. Nojenta. Não, eu vi. Nojenta. Não, a dublagem que eu vi é... Nojenta. Pelo menos que eu vi do Batman, do Alfred, achei coisa. Tranquilo. Não, o Batman, não, para. O Batman parece um moleque da sessão da tarde falando, cara. Eu acho que, assim, o problema tá mais, talvez, na escolha, né, dos dubladores do que realmente na dublagem. Esse Batman do Bale, que é o Batman que esse dublador faz, ele é um Batman um pouco mais sóbrio e um pouco mais como... Esse Batman é um Batman agressivo. Ele tem que ser ou o Batman com aquela voz do desenho animado, o Marcio Seixas, que é aquela voz original do animado, que é aquela voz mais grossa, mais parada, ou tem que ser um cara com voz agressiva. É um cara... Ele bravo, tá bravo, né? Ele tá puto, porque tá estragando o Natal dele. O Alfred tá com aquele peru requentado 8 toda vezes. Toda hora falando pro Batman se ele quer peru. Toda hora, não, Batman. Mas você já percebeu a dublagem? Tem uma hora assim que, tipo, o Batman tá lá e ele fala bem assim: ai, eu acho que eu tenho que fazer isso daqui. porque não sei o que. Ah, puta que eu pariu, cara. É, meu. Quase que nem homem, cara. Oh. Isso é o Batman, assim, sim. Caralho. A voz louca, tá ligado? É metal, é true, mano. É, sabe? O Batman tem um modificador de voz. Aliás, Metal Batman, tá o link no post, é agressivo. Acho um pouquinho tão cedo. Acho um pouquinho tão... 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Falando aí da história, a história tem um plot bem legal, assim, esse andamento dos vilões, assim, não é nada muito memorável, a gente tem um plot twist, assim, no final da trama, que é legal, assim, envolvendo alguns personagens, assim, da mitologia aí do Batman, vamos falar assim, pra não tentar spoiler. Sim, aparece a origem de alguns personagens que vão aparecer lá no Asylum. Eu achei, não, assim, o começo do roteiro, eu achei com umas viradas estranhas, assim. Por exemplo, a inserção do Coringa, eu falei, puta, cara, não, sabe? De novo, cara. Eu falei, puta, por que bater nisso? Sabe quando você vê que não precisava? É tipo a seleção brasileira, sempre o mesmo técnico de ser brasileiro. Todo, é, tipo brasileiro. O Luxemburgo, aí é o Celso Roth, são os mesmos caras, de novo. Mas, assim, o problema desse jogo é que, assim, ele te dá uma história, ele vai te entregar uma promessa diferente. Olha, tá bom, a gente botou duas vezes o Coringa, legal. Vamos te colocar uma outra parada? E é legal outra parada. É, então eu tava comprando a ideia, eu tava gostando daquele cenário, aí ele vai virar pra colocar, boom, surprise, the Joker, ha, ha, ha, e você fala, puta merda. De novo. É, entendeu? De novo. Posso só dar a minha opinião geral, assim, porque eu preciso realmente comer. Esse é o único que eu não terminei. Ih, então vai lá, fecha, e aí, boa noite. Então, a questão que vocês já falaram aí, o jogo, eu achei ele muito diferente do City, não sei se é por causa do estúdio ter mudado, mas o Batman tá muito mais pesado, a jogabilidade tá horrível, a movimentação. Ele tá de armadura. E olha que ele nem comeu o peru lá, que eu imagina se tivesse depois da ceia de Natal. Ele tá muito pesado. Mas até a questão do combate, né? Eles tentaram misturar essa questão do free flow, e ele, como foi dito, ele tá de armadura, e aí acaba que não dá certo. Ele se mexe meio que em câmera lenta enquanto ele tá ligando um combo no outro. E acabou ficando meio estranho. Eu ainda peguei, ainda assim, eu não sei se também na versão de console eu dei azar, sei lá, mas sabe quando você vê que ainda tem uns bugzinhos? Eles tentaram aumentar, porque assim, no começo, você tinha uma parada de você poder dar counter num cara. Aí eles falaram, cara, agora você vai poder dar counter em dois. No terceiro eles falaram, cara, você vai poder dar counter em três caras. Só que às vezes esse terceiro cara, por um erro de frame, ele tá fora da onde vai pegar a mão do Batman e você toma o dano. Sim. Por um erro por um bug, realmente, sabe? Porque assim, você vê que falta, realmente é um cuidado, porque era pra funcionar. Ele te dá a situação de três caras atacando, você dá o botão de counter. Às vezes, por um erro do próprio jogo, você toma o dano, e aí quebrou a sua estratégia. Claro, não é, ó, meu Deus, vou jogar o meu CD na parede. Mas sabe quando, às vezes, falta polimento? Aquele polimento final de tirar todos os bugzinhos e todos os probleminhas, às vezes falta, entendeu? Esse é um dos grandes problemas. Esse jogo tem muito erro técnico em questão, assim, do combate. As animações são muito forçadas, assim, sabe? Uhum. E também, já percebeu na corrida, quando você vai correr com o Batman? Nossa, que animação horrível! Que coisa nojenta! Não, e o problema, o que mais me irrita é quando, porque assim, você tem no jogo dois modelos de cena de história. Você tem a CG, que é maravilhosa. Boa pra caramba. É a única coisa que vale. Quando você vai pro pré-renderizado, que é o gráfico do jogo em cena, primeiro, o lip sync é ridículo. Sim. Mas ridículo, é irritante. Sabe o fucking sucker lá? Ixi, humilha. Não, o South Park tem um lip sync melhor, entendeu? Do que esse Batman. E a modelagem do personagem não tá legal, do rosto. O Alfred tá estranho, entendeu? Pra mim. Não, e além do que, né, foi falado ali da versão de computador, o meu é pra PC e eu rodei o máximo tudo e vou te falar, o gráfico tá, ó, uma bosta. Se for comparar com o Arkham City, cara... É que assim, é que ele, obviamente, é mais bonito por ser praticamente 2, 3 anos depois, né? Então, obviamente, a tecnologia otimiza pra você fazer uma parada. Ele é bonito, sim, querendo ou não, mas ele peca em muito questão de decisão da arte. Sim, ele é bonito, mas ele não é bonito que o Arkham City. Por quê? Só tem neve. O que você vê na cidade é neve e prédio, entendeu? Não tem a questão da luz, da sombra. Ah, é verdade. É porque é bem na época do Natal, né? E eu acho que isso aí, o problema deles foi o que eu supondo, que eles tentaram fazer uma parada tão grande, que deu muito trabalho pra fazer algo tão grande, muito detalhado e muito bem polido. Faltou dinheiro, faltou tempo, sei lá, eu entendeu? Acho que o problema também é o lance do timer. Eu não sei se realmente havia necessidade de encaixar esse jogo, sendo que tava pra sair um próximo, e é uma franquia tão boa assim, que não tava assim tão desgastada, né, ainda. Ele encaixou junto com o lançamento do último filme do Batman? Eu acho que sim, né? É, o último filme é 2012, é julho de 2012, então. E o jogo outubro de 2013, na verdade já é bastante. Mas eu acho que é realmente a questão de você tem que ter o Batman no mercado, entendeu? Você não pode deixar a galera esquecer do Batman. É, talvez aproveitar. Ainda mais que nesse, em 2014, você entra nos 75 anos do Batman. É. Você não pode deixar, né? Porra, tá vindo uma leva de coisa do Batman, você vai deixar um ano antes do aniversário dele sem nada, entendeu? É, então. Só uma última, um último completo. Quem falou que jogou no PC? Foi o Cacuzo ou o Zabuzeta? Eu joguei também. Cara, eu não sei de vocês, mas não tem opção de selecionar em inglês, cara. É só dublado. Sim. Isso eu achei zoadinho também. No console eu mudei a língua do console e foi pro inglês. Não, tem como mudar, É assim, você vai na opção, só que é meio chatinho. Você vai na propriedade do jogo e muda a língua por lá. Não é dentro do jogo. Sabe o que você faz? Você formata o seu PC, reinstala o Windows em inglês. Inglês, aí você pode talvez jogar em inglês. Se ele pegar o teu IP em português, já era. Uma coisa que eu não gostei também é você não ter a possibilidade de jogar com o jogo em inglês e com a legenda em português. Ah, tem isso também. Cara, qual idiota faz isso, né? Porque a dublagem tá boa. A dublagem do Batman em si tá um cocô, mas a dublagem do jogo tá muito boa. Uhum. É bobeira, né? Porque, tipo, o negócio, os dois estão feitos, era só, tipo, colocar uma permissão lá, uma chavinha. Deixa eu só colocar uma ideia aqui. O jogo me frustrou muito, é o seguinte. A evolução do Asilo pro City é o seguinte, né? Você sai do Asilo com todos os seus equipamentos e chega no City, você tá com os equipamentos, você ganha mais. E lá é uma história antecedente ao Asilo, você tem todos os equipamentos do City, praticamente. É meio furo de roteiro, né? E você tem convenientemente um equipamento que vai traçar uma linha em qualquer situação que você precise. Ah, também, né? E você fala, porra, por que esse cara não usou isso pro resto da vida dele? Entendeu? Caralho! Eu vou no mercado aqui, gente! Falou, valeu. Isso é maneiro mesmo. Mas essa questão desse jogo, eu acho que ele entra numa teoria que existe no mundo do game design, das sequências, que eu acho que eu ouvi por aí no podcast, que é assim, você tem um universo pequeno, você expande, e daí você expande de volta, e depois você diminui ele de novo pra você poder expandir mais uma vez. Eu acho que isso quiseram fazer, sei lá, que nesse momento o jogo ele acaba ficando, tipo, esgotado de coisa, entendeu? Uhum. Eles te diminuem, assim, te colocam um lugar, puta, você já viu isso aqui, pra que você fique enjoado daquilo. É pra você baixar a expectativa pro Arkham Knight vir explodir parede. Puta, o Arkham Knight vai na explodir sua cara. Vai explodir tudo. É conspiração, certeza. Uhum. Os caras lançam um jogo merda pra lançar uma parada maneira depois. Daí você fica, né? Esse jogo vai ser uma bosta, né? Aí vem lá, bah! Eu acho que essa é a estratégia da Sony com o PS Vita. Eles estão fazendo uma parada muito merda pro próximo portátil ser bom, entendeu? Deve ser. Não sei. Só pode ser sei. Isso. Mas a gente vai falar mais coisas desse jogo merda ou... Então, assim, eu acho que ele peca em algumas coisas. Ele se tornou, pra mim, em muitos pontos cansativos. Uma parada que eu gosto muito no início, mas que se tornou cansativo. Você interceptar a ligação da polícia e falar, 40 metros, tá tendo um problema. Eu com o Batman, eu paro tudo e falo, cara, eu vou ajudar aqueles manos. Só que toda vez é um grupo de caras parado, você chega, eles batem em você. É a mesma coisa. A mesma coisa 68 vezes, entendeu? A minha crítica principal, que fica em algumas lutas de bosses, assim, que realmente, tipo, empaca a foto. Puta, eu não gostei da resolução do Deathstroke, eu sou muito fã do personagem e achei ele muito mal utilizado. Não vou estender muito isso porque já tá há muito tempo. Não, assim, eu acho que assim, a luta do Deathstroke, ela começa bem com umas mecânicas bonitas, mas ela termina e caga. Merda, entendeu? É, então. A Copperhead também. A Copperhead, ela vem, você tá numa puta luta e de repente você tá e dá um golpe, você aperta um quadrado e pronto, pá. É, o Deathstroke, ele entra no Quick Time Event, assim, né, que você pá, desvia ali, pá, não sei o que. É tipo... até legal, mas o problema é que repete. Ó, o Mr. Freeze mandou um beijo. Exatamente. É assim, no geral é isso aí, né? Vale pra quem quer, tipo, zerar a franquia, assim, né? Fazer a experiência completa e tentar se aventurar. Pra quem quer uma experiência, assim, que vai pro lado único, assim, é meio difícil você encontrar nesse, porque ele realmente, o clássico jogo continuação, assim, né? Esse é o jogo pra aquela galera que tá, tipo, na sede de jogar uma coisa de Batman até esperar o Arkham Knight, só isso. Talvez isso tenha sido bom, né? Talvez servir realmente pra isso, né? Pra preencher esse vaziozinho no nosso peito. E como eu disse, assim, eu sinto que eles até erraram tanto a mão que, por exemplo, uma parada que era pra ser muito foda, que você tem mais ou menos, acho que na metade do jogo, ou um pouco antes, que é quando você tem a história do Coringa, mais ou menos, você tem uma parte que é mistura de história com jogabilidade, pra mim, que sou fã, ficou mais ou menos. Pro cara que não é fã, ele vai cagar total. Tipo, aquilo não faz sentido nenhum, sabe? Aquilo foi colocado ali pra tentar pegar um nicho de fã, porque ele vai fazer referência à Piada Mortal, rouba umas linhas da Piada Mortal, não sei o quê, mas assim, pra mim ficou, é legal, mas meio desnecessário. necessário pro cara que não é fã, não leu, é tipo qualquer coisa, sabe? Exato, né? É tipo 10 minutos de qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma coisa que a gente comentou nos outros dois primeiros, que foram geniais, que foram incríveis, que nesse é uma merda tão foda que você nem liga, que é o começo do jogo. É. O começo do jogo é merda, tipo, não acontece nada, a gente não passa. Qualquer coisa. Tá, o que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu, você não consegue entender o começo do jogo. Eu não entendi. Assim, tem até uma coisa assim, grande, que é tipo a morte lá do comissário, né? O comissário corrupto lá, mas também não é nada marcante quanto os outros dois, né? É, exatamente. Porque assim, esse começo, que é teoricamente aquilo que te puxa inicialmente e fala, você fala, caralho, não tem, entendeu? É, infelizmente. Mas é isso aí, Arkham, ó... It's okay to die, Bat. I'll be here to protect Gotham. I'll do a real good job. E cumprimentando, a gente tem um spin-off aí do Arkham Origins, né? Que é o Arkham Origins Blackgate. A maioria aqui da galera não jogou. Não joguem. Só o Kazuko jogou. Kakuzu. Kazuko não. Olha aí. Tem alguma coisa a falar dele, assim, rapidamente pra galera? Não joguem. Não, é porque assim... Não vale. É, se ele tiver de graça, você joga assim, pra você ter a experiência dessa série do Arkham no portátil. Ele é 2D ou Kakuzu? Ele é 2,5D. Ah, então. Aí já é legalzinho. Tipo Castlevania do 3DS também. Isso, só que sabe o que é o pior disso? Sabe o que é o pior? Ele, cara, quem desenvolveu esse jogo foi a galera que saiu da equipe do Metroid, cara. Ah, é, eles então. Desenvolveram o Metroid e eles foram fazer esse jogo. E o jogo é horrível. Eu falei, cara, como que eles conseguiram errar tanto? É, achei até estranho, né, cara? Essas coisas que acontecem por trás, assim, até entender, né? Como que uma equipe boa tem tanto problema a ponto de acabar saindo o resultado desse, né? Não, e quem foi o gênio? O gênio que... portou esse jogo do Vita pro 3DS. Pro PC. Não, não pro 3DS. Tipo, sair de portátil e ir pra PC, cara. Tipo, depois... É, porque tava numa moda de tudo que é do portátil pra PC. Pra PC e plataforma, né? Mas é dinheiro, né? É dinheiro. Sim. Isso então, é, no PC, certeza. No PC, é. O gráfico fica, tipo assim, aceitável. Qualquer coisa. Pro Vita, tá beleza. Mas pro 3DS... Ah, mas 3DS não conta, né? Com plataforma de comparação de gráfico. É você cagar na minha mão e passar na cara, velho. Entendeu? É porque, cara, é horrível, cara. Uma parada que eu senti na demo, que eu joguei a demo do 3DS, é que assim, ele é incrivelmente linear. Até usar os gadgets é tipo linear, exatamente. É tipo andar pra frente e apertar um botão. Entendeu? Sim. E o combate, você viu o combate? O combate, ele é duro, ele é ruim. É, tipo então. Assim, não é fluido. Ele tenta usar o Flip Flow, só que ele fica hard flow. Eles perderam a chance de fazer, sei lá, um jogo estilizado 2D no mesmo universo que funcionasse bem mais legal. Eles tentaram fazer o beat'em up, só que a câmera, ela tá muito pra baixo, assim. Coloca então. A câmera um pouco mais pra cima, deixa uma linha só de ataque, não duas, três, e funcionava. Mas não funcionou, entendeu? Tipo assim, uma coisa que é legal é o modo detetive no Vita, só no Vita funciona. Claro, mas acho que no 3S você usa stylus, né, a canetinha. Uhum. No Vita, quando você clica na tela, ele entra no modo detetive, que daí você consegue ir passando o dedo, ele vai, tipo, ter uma lupazinha que ele vai passando pelo cenário, e daí você consegue ver os lugares ali, né, onde que você tem que investigar e tal. Ah, isso é bem legal, assim, sabe? O Batman deveria ser tipo um Mark of the Ninja, tá ligado? Assim, no mínimo. Isso, acho que ficaria legal nesse estilo também. E uma coisa que eles colocaram que ia ser legal, só que tem alguns erros, assim, que as CGs, elas são por quadrinhos. Sabe, elas são como se fosse, né, graphic novel, só que tem umas animações no meio desse graphic novel, e as animações são horríveis, sabe, tipo, quando você pega um objeto estático, tipo, é um desenho de uma pessoa andando, só que não tem os sprites assim, né? É um motion comic, né? Eu já vi bastante coisa assim. Só que é muito mal feito, eu achei horrível, tipo, tem um motion comic daquele Gravity Rush, que é também do Vita, é muito legal, eu achei muito bacana. E nesse não, ele é muito forçado, ele é ruim, tem umas partes que são legais, quando aparece o Coringa, e o roteiro ele também é fraco. Se o principal já não tinha um roteiro tão forte, imagina o spin-off, né? É um mapa de 3D pra um jogo 2D, entendeu? De tipo... Tem muito erro de game design, erro de muita coisa, assim. Podia ser melhor. Eu fico triste quando eu vejo uma parada, ela tinha potencial de ser um negócio realmente bom, assim. E você percebe que vários motivos, ou preguicinha, ou sei lá o quê, né? Às vezes tem motivo de decisão, de tipo, dos executivos, né? É, então, enfim, não sei, né? Mas é bem zoadinho isso. Eu acho que ele foi uma coisa, assim, que tipo, o cara falou, não, meu, ou a Sony chegou, ou a Sony, alguém chegou e falou assim, meu, faz esse jogo pro Vita, entendeu? Faz esse jogo pra gente conseguir vender pro pro Vita, vendeu o Vita, já que tá no hype do jogo. E eles pegaram uma equipe boa. Pô, os caras que fizeram Metroid, cara. Todo mundo conhece Metroid, né? Com, porra, grandiosidade que é Metroid, o estilo que é Metroid. E eles tentaram implementar isso no universo do Batman. Nos outros jogos, no 3D funciona, mas ali não funciona. Não é uma... Eles tentaram colocar a mecânica do 3D no 2D e não funcionou, cara. Não funcionou de jeito nenhum. Então essa é a minha crítica forte. Não jogue. Pulem. It appears I chose unwisely, detective. E saindo das coisas tristes aqui, fechando também esse podcast gigante sobre Batman. Gigante. A gente tem aqui um momento esperança. Cara, que... porta da esperança. Com a liberdade de termos, é uma ereção inacreditável o que a gente já foi apresentado até agora. O Carlos, acho que ele voou no monitor, beijou, tá ligado? Cara, esse eu tô jogando cartão de crédito na tela, talão de cheque. Passando o cartão de crédito nos teclados aí pra ver se pagar, puta, né? Pra ver se chega logo, cara. Então, definindo, a gente tem aqui a promessa, né, Batman Arkham Knight, o que fecha a franquia, né? Ele vai sair totalmente pra nova geração e PCs, então é bem legal que o potencial gráfico desse jogo promete muito. Não é nem que promete, a gente teve um trailer, claro, a gente tem que tentar acreditar nos trailers, mas assim, eles mostraram um trailer foda, maquiado, aí né? De repente o trailer sai pro jogo com 95% daquele gráfico e você fala, caralho, mano, essa porra vai ser louca. E é Rock City, né, cara? Rock City, você confia. E aí a gente tem recursos muito legais aí prometidos, um Batmóvel bolado que destrói tudo. Que vira um tanque, cara, de combate. Sabe o Tumblr, que é bacana? Esse é muito mais fácil. É, então, é. Agora é a parada de você podia antes planar, agora você pode dirigir e planar. A gente tem de expectativa aí um espantalho aí muito mais forte e importante na trama, né, e evoluído, né, comparado aí com as participações dele na série Or. É, mas se você pensar bem, a Rocksteady, quando ela fez o hype pro Arkham, eles também colocaram o Hugo Strange no maior hype, assim, né? Colocaram os vídeos com ele e no final não acabou sendo uma coisa tão grande, assim, o cara, né? Não teve uma luta. Não foi usado ele de maneira, do jeito que poderia ser aproveitado, né? Então, mas gente... no mínimo a gente pode esperar o gás do medo aí influenciando muito a galerinha. Sempre. É. E o que é aquela capa do Batman que quando ele entra no carro ela dobra certinho e entra assim no carro e ele senta, tá tudo certo, né? Não, e na hora que ele tá voando na chuva, cara, e as gotas vão caindo na capa, escorrendo. Puta, assim, que cara, pariu, velho. É lindo demais. É. Não, e o combate, cara, o que ele mostrou de combate tá lindo. Então, assim, a expectativa tá muito boa. E pra fechar, assim, de expectativa, a gente tem o ponto X que pode ser o divisor de algas. De algas. De águas desse jogo aqui, que é o vilão, né, extremamente exclusivo aí do jogo, né, como que é o nome dele? Alpha, né? O Arcanite. O Arcanite mesmo? Arcanite. Que aí, ele parece, tipo, um pouco o Batman do futuro, né, mas não é. É, ele parece uma coisa, tipo, como você ter o anti-Batman, é tipo uma parada. Isso, assim, é um maluco então, que ele tá ali pra quebrar o Batman, assim, tipo, ser o counter do Batman. Então, assim, minha opinião, assim, como fã do Batman, rola, tipo, um pé atrás, porque tem tanto personagem legal ainda pra explorar, assim, de maneira pesada, que poderia usar, e eles estão escolhendo pegar um terceiro, né? Então não sei se é uma boa escolha, não sei se esse terceiro aí vai influenciar legal na maneira do jogo. Eu acho que o segredo do jogo tá nesse cara aí, porque eles estão botando uma responsa tão grande nele. Mas eles já te mostraram outros caras, eles deixaram ali o Duas Caras. Sim, o Queen, sim, claro, claro. A Harley Quinn, mas o Charada. Mas tá na cara que é aquele cara que vai dividir, pelo menos pelo que eu tô entendendo, é o cara que vai, tipo, ser divisor. Se ele não for o chefão final, assim, ele vai ser, tipo, mega importante na trama, e ou ele vai, tipo, virar tudo, ou sei lá, ele tem ainda risco dele virar amiguinho, tem várias coisas. Aí ele tira o capacete, ele é o Coringa. Puta que pariu! Não faço isso, né? De novo! Uma coisa que é bom, esse jogo, o Geoff Johns, que é roteirista da DC, deu consultoria pro roteiro. Eu sou putinho do Geoff Johns, eu confio realmente no que ele faz. Ele é um cara que ele é bom no que ele faz. Eu não. Ele sabe escrever. Você não gosta, não, né? Não, eu não sou putinho, que você... Não. Porra, tá ok. Mas assim, o trabalho que ele faz é bom. Ele é um bom roteirista e eu acho que se ele tiver a liberdade pra trabalhar da maneira como ele acha correto com a Rocksteady, dando o apoio que ele precisa e realmente, de novo, engajada em fazer algo grandioso, algo bem legal, dá pra sair um puta jogo. Eu quero pegar um PS4, assim, o principal motivo é pra jogar Batman. Entendeu? Batman, jogar mais Batman. A gente falou a questão de quadrinhos, a gente nem comentou que com o jogo Arkham City saiu um quadrinho do Arkham City também. Só lembrando, só pra galera. Também, sim, a gente tem um spin-off é bem legal, né? Que transpõe a mídia, né? Bom, mas no geral é isso, assim. Ficam as boas expectativas. Até então, esse momento, né? A gente tá num saldo positivo. Tem DLC do Red Hood aí, da Arlequina pra vir, né, cabeça? Já prometeram? Saiu essa semana. Ah, mas deixa eu te falar que esse trailer tem erro técnico nele já, hein? Mas é trailer. Trailer é demo, na verdade, né? Demo em desenvolvimento. Mas, ó, presta atenção quando o Batman tá descendo, o skybox da lua, a lua estica assim, ó. Cara, é muito engraçado, cara. Olha, eu vou ser sincero, se for só isso, eu vou ser sincero que não vai me deixar tão triste. É, não vai mudar muito a sua experiência, né, cara? Aí eu pergunto, Caco, será que é erro ou será que é o gás espantalho? Pense nisso. Fechamos aí, então, Arcane Art, o hype. É só pra colocar uma crítica, só pra colocar aquele azedinho, assim, sabe? Não, maneiro, só maneiro. Só pra dizer que ele prestou atenção no trailer, pô. Mas assim, galera, a gente passou aqui nesse cast aqui sobre toda essa franquia aqui que começou de uma maneira absurda, né? Definiu, mudou e merece esse mérito, né? De ser o jogo definitivo de super-herói, né? Que a gente tem hoje aqui pros videogames. E é isso que é o legal, né? A gente ter vivenciado em uma parada que mudou tanta coisa, né? E esse é o mérito aí do Arkham, independente de seus erros e acertos aí durante os jogos e franquias, né? A gente tem que respeitar o conjunto como todo, porque se assina como aquilo é porque tem um valor e foi provado esse valor. Não foi ao caso e a gente aqui mostrou de verdade, né? Por que ele convence. Não, com certeza, eu acho que assim, a série Arkham em geral, eu acho que pro cenário de videogame, tudo bem, tem o Origins tem seus problemas, mas pelo menos os dois primeiros pra mim são indispensáveis. Divisores de água pra indústria. Exatamente, são jogos praticamente impecáveis tecnicamente, como o Zabuzeta falou, dividiu água, fez escola, os jogos copiam isso até hoje, divisor de algas. Então assim, é algo que você tem que jogar, você que é, pô, fala, pô, eu não vou poder entrar, às vezes tem gente que tá entrando agora na geração passada, porque os preços abaixo dos consoles, né? Sim. Tem edição de jogo aí pra videogame com os dois. Os dois mesclados, é o City e o Asylum, né? Os dois juntos, né? Você compra os dois juntos. Então, assim, esse tá dentro dos títulos que você tem que jogar da geração passada, independente até de você ser fã ou não do Batman. Lógico, se você for fã do Batman, você vai apreciar muito mais. Mas ele, como jogo em si, ele é muito bom. Ele funciona muito bem. Então, assim, você tem que jogar. E ele é uma ótima introdução pra quem quer começar, sim, né? A se envolver com o universo do Batman. Sim, sim. Ele é uma Nossa, é uma excelente introdução, não tem? O Siri, então, com aquele, todo aquele enciclopédia, aquele background, cara. Meu, eu fiquei chateado, falei, cara, meu, porque na minha época não tinha esse tipo de coisa. Poxa, né? Entendeu? Quando eu comecei a ler Batman, por que não tinha isso? Porra, tem tudo ali, ah, começa lendo essa, lá, o personagem apareceu naquela HQ, apareceu ali, tem esse background, porra, é excelente, cara, é... Ele dava esperando você ter contexto pra lançar o jogo, aí você fala, ó, agora sim, tô entendendo tudo, tá ligado? É. Isso é verdade. Sim. Só retomando aí o que todo mundo falou, concordo com todas as opiniões, os hypes aí, as expectativas com o Arkham Knight, e eu acho que ele vai fechar toda a série Arkham, assim. Eu acho que tá mais que na hora já de parar de prolongar tudo isso aí e não virar um Assassin's Creed da vida ou um Battlefield, né? Perigoso. É. Então, eu acho que vai fechar com chave de ouro, e só retomando, eu acho que vai ser foda, porque numa side mission do Arkham City, que você encontra o Azrael, ele fala, tá até discutindo com o Cabeça, né, que ele fala que vai acontecer uma parada muito foda, o Batman é o cara da profecia, mimimi, blá blá blá. E ele fala que Gotham City vai queimar e o Batman vai queimar junto com ela. Logo, você pode entender que é o quê? É o Arkham Knight que vai dar uma porrada feia nele. Ó, oh. E se você ver a logo do Batman no final do jogo, pega fogo assim, né? Pega sim. Fogo. Isso, hein, cara. Entendeu? Então os caras estão amarrando tudo isso. Eu acho que eles estão pensando. Apesar do Azrael ser um maluco foda, ser um pirado, sim, a gente bota fé que isso aí tá tudo interligado. Quem não é pirado no mundo do Batman, né, cara? Pô. O Gordon, é, né? O Gordon que olha e fala, que merda de cidade que eu tô fazendo aqui, né? E só pra fechar, tem a outra side mission do Arkham City também, que é o cara, o Rush, né, que ele rouba a face das duas pessoas. Alface. O alface das duas pessoas pra comer no almoço. Algas e alfaces, olha aí. E no final, depois de roubar a face de várias pessoas, ele aparece como quem? Como Bruce Wayne. Oh, entendeu? Isso. E ele fala que vai fazer o que o Bruce Wayne devia ter feito, entendeu? Ele diz que vai tomar o lugar dele. E isso vai ser consequência, eu acho, que no Arkham Knight também. Então tem essa ligação com esses dois personagens. Boa. Então esperem que o jogo vai explodir cabeças e você vai voar e vai usar o Batmóvel, que é um tanque, e vai explodir a cidade. Foi o que é. Pô, legal, hein, Fer? Fer teorias. Curti. Olha aí, preparo. Pô, muito, preparo. Muito maneiro. Mas, pô, moçada, eu acho que no geral é isso aí. Vocês querem ter mais alguma coisa pra falar? Cara, eu só vou concordar com tudo que foi dito aí. Joguem, mesmo sendo o Orange meio fraquinho, assim, joguem só pra expandir o universo, pra você conhecer novos personagens. Talvez ele peca num jogo, mas você conhece alguns outros personagens que vale a pena vocês... No mínimo vai ser muito maneiro ficar atacando batirangue infinito nos bandidos. Tira do cu ali, ó. Mas é isso aí, pessoal. Foi muito maneiro falar de Arca, que foi muito longo, inclusive. Esse foi um episódio muito legal. Ah, tinha tanta coisa pra falar e a gente podia ter falado mais ainda. Tinha muito mais coisa pra falar. E tinha mais ainda. Tem muito detalhismo pra falar. E é fase. Nossa, cara. Mas é isso aí, moçada. A gente aqui do Projeto X tem que agradecer muito aí aos Abuzeta e o Carcos aí do Level Mais, que, pô, mandaram muito aqui no podcast. Só acrescentando, o Carcos é Level Mais, que ele não sabe ainda, mas ele também é do Cover Up. É, entre no meu canal Cover Up Games no YouTube, que é um canal que eu... É o meu projeto solo. É que os Abus, ele quer me trazer pro mundo Level Mais, assim, né? Eu tô indo aos pouquinhos, assim, né? Mas tamo quase já 100%. Né? legal. E além disso, acessem lá o Level Mais e vão escutar eu disputando as paradas musicais dos games, mano. Tô disputando lá, mano. Ah, é verdade. Cabeça sempre lá disputando. Então, escutem o Cabeça, deve tá rolando agora a final aí, então vai ser muito louco, votem. Será que eu ganhei? Será que não? No meio de uma treta. Não, vai, tá no meio. Só vai descobrir se entrar lá e escutar, cara. E votar, né? E votar sempre, claro. É. Em mim, porra. Não, viu, Rod? Olha, nada de votar em King of Fighters, filha da puta. Pô, mas ia ter King of Fighters, velho. Como que eu não vou votar? Filha da puta. Essa é a amizade. Mas é isso aí, moçada. Olha, foi um episódio muito maneiro. Eu vou pegar aqui a chave do Batmóvel e me despedir. Moçada, valeu, falou e até semana que vem. Alô, pessoal. Beijo. Falou e I'm Batman. À noite. Eu sou um morcego e à noite. Did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? There, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become alert and the light that you shine can't be seen? Mais um Caixa de Entrada, depois desse podcast de... Qual era o tema mesmo? Batman Série Arkham, pô! Batman Série Arkham! Que eu ainda não joguei, eu tô com o Arkham City em casa pra jogar, na minha querida Steam, mas, infelizmente, o trabalho voltou, então não tem mais como jogar, não tem mais essa vida de vagal, mas fazer o quê? Eu já joguei. Né? Mas, enfim, aliás, quem somos nós? Né? Nós não sabemos também, a gente não sabe sobre o que tá gravando, a gente não sabe o que tá fazendo aqui, a gente tá num dilema existencial. Que dilema, que filosofia, enfim. Aqui é a Adri, depois de algum tempo de sumiço, um tempo que foi longo, mas que vai acabar de um jeito mais legal semana que vem, já vou dando uma pista que eu tô na gravação de semana que vem. E hoje eu tô com alguém que... É o Bug, eu tô muito feliz hoje, gente, beleza? Tudo bem? Como vocês vão? Caralho. A gente tá num caixa de entrada muito legal, muito bacana, muito batuta. Bem, vamos começar aqui com essa coisa toda. Primeiro, papo paralelo, acabar com ele aqui. Então, vamos logo nos falar. Você que escuta a gente diretamente pelo feed, né? Nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. Mas se você é do rolê das redes sociais, talvez você prefira nos achar no Facebook, que é o www.facebook.com/projetoxpodcast. Isso daí, ou também você pode seguir-nos no Twitter, que é o @projetoxpodcast. Mas ainda pra galera do Facebook, se você gosta de grupo, se você gosta de interagir mais diretamente com a galera, groups.projeto.x.podcast. Isso. Só procurar a gente lá. E olha, se você não tá no grupo, você tá perdendo um monte de coisa que eu fico lá direto lançando umas tirinhas exclusivas do grupo do Projeto X, contando, sim, um pouco dos bastidores, né? Quem tá por lá manja. A tirinha mais recente contou de um dos nossos dilemas mais atuais, que é do problema que a nossa companheira de site, Fernanda Fofonca, tem com bordas. Sem borda! Sem borda! A imagem não pode ter borda. Então, assim, um pedido pra vocês que estão escutando isso, se a Verda escutar isso, ela vai me matar, mas ok, isso vai valer a pena. Todos vocês que estiverem escutando, mandem um recadinho pra gente lá no site, falem um recadinho dizendo eu amo borda, borda é legal, qualquer coisa assim. Façam isso. Eu como pizza com borda recheada. Eu como pizza com borda, qualquer coisa. Mencionem borda nos comentários, no e-mail, em qualquer lugar. Se a Dri não voltar pro cast da semana que vem, eu vou dividir os meus mangás e os meus livros com vocês. E eu tive uma vida legal e vai valer a pena, ok? Valeu, falou. É isso aí. Tá. E os recadinhos? A gente tem alguns recados pra dar essa semana, né, Mug? Temos sim. Eu acho que já não é muito segredo que aqui no Projeto X a gente joga de vez em sempre algumas coisinhas ou outras. Eu sou praticamente um fanático por um jogo chamado Awesome Nauts. Eu já falei isso muito cedo, né? Então não vou ficar explicando. Mas enfim, tá tendo um próximo campeonato aí de Awesome Nauts aí, que vai ser o Solo Nauts. Você que gosta de jogar um X1 clássico, que esquece mostrar aí o seu desempenho individual, Solo Nauts aí é um campeonato de Awesome Nauts, que é pra você jogar individualmente. Então vai ser um deathmatch lá, quem matar mais levou, e é isso aí. Exatamente. Awesome Nauts, a gente fala bastante dele, porque é um joguinho muito divertido, com design muito maneiro. Pode ser que eu participe, eu não prometo, porque se eu participar vai ser pra ser, tipo, o saco de pancada dos oponentes, e eu não quero fazer isso. Mas fica o convite pra galera, é muito legal e a gente quer ver vocês lá, beleza? Fica aí o convite, vai ter na postagem aí desse cast o linkzinho aí pro grupos do Awesome Nauts e também o linkzinho pra se inscrever no campeonato. Hashtag vai ter awesome. Gostei. Então agora a gente vai pros e-mails referente ao podcast The Simpsons. Escutem, vamos lá. Por enquanto, esse caixa de entrada vai estar tranquilo, gente. Eu tô mais pensando no como vai ser o da semana que vem. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Primeiro e-mail. Primeiro e-mail é o do Daniel. Fala, galera do PJX, adoro essa sigla, é muito legal. Aqui é o Daniel, 30 anos, São Vicente, São Paulo. É legal que as pessoas nos chamam de coisas diferentes, mas esse eu acho maneiro. Cara, cada um chama a gente de um jeito diferente. Sim. Já teve gente chamando a gente peixes. Peixes, não. Peixes foi... Peixes foi foda. Oh, mas eu não acho de todo ruim. Eu achei interessante a escolha. Seguindo. Parabéns pelo cast de uma série que já foi uma das minhas favoritas, mas na minha humilde opinião caiu muito de qualidade no decorrer dos anos e perdeu muito de sua pegada crítica e abordagem de temas polêmicos. Talvez devido à popularização da série e à necessidade de atingir o maior número de pessoas possível. Ô louco, polêmica! Mas ainda tem 2 ou 3 episódios geniais por temporada. Antes de continuar, eu já vou dizendo que se for pra escolher uma série do Matt Groening, eu acho que Futurama é infinitamente melhor que Simpsons. E eu vou encerrar minha opinião por aqui, porque eu tenho o direito de estar errada de acordo com algumas pessoas daqui. Mas não vem ao caso. Meu primeiro contato com a animação foi no início dos anos 90, quando foi exibido pela Globo aos sábados pela manhã. Mania das emissoras de acharem que se é desenho pra criança. Cara, eu lembro disso, era muito podre. Meu primeiro contato foi com a animação no início dos anos 90, quando foi exibido pela Globo, e com o jogo de Nintendinho que eu tinha. Dos personagens secundários, os que eu mais gostava eram Troy McClure, que foi retirado da série após o assassinato do seu dublador, com pequenas participações falando dos filmes que ninguém nunca viu, o cara dos quadrinhos, que está sempre nos episódios com o maior número de referências nerds, e o Moe. Apesar de sentir falta de falarem dos episódios mais clássicos, como o do Moe Flamejante, a morte do Michael Jackson, amigo da Lisa, a visita ao Japão. Mas entendo que tenha acompanhado apenas as temporadas mais recentes, afinal são 25 temporadas. Ainda assisto a série esporadicamente a algum episódio especial, geralmente os da Casa da Árvore dos Horrores, que são geniais. Quanto às dicas, vou chutar algo relacionado a Batman. Talvez a série do Adam West ou alguma graphic novel como O Longo Dia das Bruxas. Falou, forte abraço a todos. Assim, em relação aos Simpsons, eu não tava nessa gravação, eu vou concordar com você em algumas coisas. Episódios mais antigos são um pouco melhores, sim. Eu gosto mais de Futurama porque Futurama é uma crítica bem mais ácida do que os Simpsons mais recentes. Mas tudo é legal mesmo assim. Próximo e-mail. Agora a gente vai pro e-mail da Thaís Santos. E ela já manda aqui: eu nunca fui de acompanhar muito Simpsons, mas como ele sempre passava na TV aberta, quando não tinha nada passando em outros canais, eu sempre pegava um episódio ou outro e acabei criando um carinho especial pela série. O episódio que me marcou até hoje, e só de lembrar meus olhos já se enchem de lágrimas, é o episódio 13 da sexta temporada, chamado E com Meg já são 3. Putz, é bom. Esse episódio é um episódio de nostalgia mesmo, você não é, porque você vai, acaba descobrindo o passado dos Simpsons, né? Mas vamos lá. Enfim, que conta sobre o nascimento dela, né? Em que o Homer se demite da usina nuclear para seguir seu sonho de trabalhar com boliche. E depois ele se humilha para o Sr. Burns para voltar ao emprego por causa do nascimento da Maggie. Então o Sr. Burns o readmite, mas coloca uma placa escrito "Don't forget, you are here forever". Não esqueça, você estará aqui para sempre. Aí o Homer pega fotos da Marge e aí o Homer pega a foto da Maggie e tampa algumas palavras da placa, deixando somente a mostra o que forma a frase "Do it for her", faça isso por ela. Nossa, mítico. Não, e assim, esse episódio é legal que assim, como ele fala que as fotos dela estão no lugar que ele mais precisa. Assim, o legal dos Simpsons e do Futurama, também vou falar de Futurama até a gente gravar um cast de Futurama, porque sim, é que o que me chama atenção em Simpsons e em Futurama é que apesar de as séries serem de comédia, elas têm aqueles pequenos momentos que sim, são muito bem colocados, são tristes pra caramba, mas que fazem sentido lá dentro do contexto da série. Eu sinto isso um pouquinho mais forte até em Futurama do que os Simpsons, mas os Simpsons têm alguns, esse é um deles. Toda a relação de família dentro deles, lá, tirando todas as... Claro, tem todas aquelas bagunças que é o que caracteriza as séries, mas tem aqueles momentos de sentimento genuíno que eu acho muito legal. Bem, mas bola pra frente, próximo e-mail. Bola pra frente, próximo e-mail do Rafael dos Santos, que nos fez uma pequena correção. Tecnicamente, a série mais longa é Sazae-san, que conta com mais de 1000 episódios. Gosto muito dos Simpsons, preciso tirar um dia pra tentar ver todos os episódios. Sobre a dica da semana, o próximo cast será sobre Star Wars. Então, passou um pouquinho longe. Em relação a Sazae-san, eu acho... Eu não sei, eu já li um pouco sobre Sazae-san, mas eu acho que ele não tem essa divisão ocidental de série por temporadas. Passou bem longe. Sabe? É uma série de exibição constante. Então, acho que... Os Simpsons consta como mais longa no sentido de número de temporadas. Número de temporadas e de anos corridos. É. Não sei a certa lógica que é usada nisso, porque se for pensar também, Doctor Who também se estendeu por muito tempo. Então, é uma série... Se você pensar que é a série animada ocidental mais longa, aí a gente não entra em chabu. É, Doctor Who se estendeu por muito tempo também. Próximo e-mail. Bem, agora vamos para o e-mail do nosso grande amigo Rafael Taira. Sobre Simpsons, alguns dos episódios que mais lembro são os bem antigos, como por exemplo aquele que o Homer come um baiacu no restaurante japonês e acha que vai morrer. Outro é aquele do Festival de Cinema. O do Festival de Cinema. Onde tem o filme do Barney e o filme de um velhinho que leva uma bolada no saco. E o do velhinho ganha. Os episódios que o Homer e o Flanders vão viajar pra Las Vegas também foi muito engraçado, porque eles têm de fugir dos corvos e se casam com prostitutas ou algo parecido. São prostitutas. Elas reaparecem depois. É, elas, exatamente isso que eu ia falar. Elas reaparecem em 2 episódios posteriormente, mas enfim. Achei que a esposa do Flanders tinha sido morta pelo próprio Flanders em um dia de loucura do próprio Flanders, em que o Homer o deixou doido, mas enfim, deixa pra lá. Não sabia que a senhora Grabapel vai sair da série e não esperava por essa. Um dos meus personagens favoritos junto com Skinner e o prefeito. Cara, quem gosta do prefeito? O prefeito, eu acho... eu achei ele engraçado. É que assim, eu achei muito respeitoso eles terem tirado a Crabapel da série ao invés de. com a dubladora, ao invés de colocar uma outra pessoa no lugar e tudo mais. Achei que foi legal. Bem, legal mesmo. Outro que foi um dos primeiros episódios de Simpsons que vi foi o do Homer dar um soco no Sr. Burns e depois fica arrependido. É um episódio que antecede aquela que a Maggie dá um tiro no Burns. É, ele continua aqui. Curioso que tive um colega da escola com o apelido Sr. Burns e depois ele foi trabalhar em uma cervejaria e depois deve ter ficado rico, já que não fala com mais ninguém da turma, mas ele não é um FDP. Cara, não é porque ele... Olha, eu acho que se ele não tá falando com mais ninguém da turma, eu repensaria seu julgamento sobre ele. É. Tá? Por quê? Porque, vai, tipo, ele ficou rico, não me misturo com essa gentalha. Não. É, ele... Tá bom, não vou julgar o amigo do cara. Ele julga que deve ter ficado rico. Não sabe, não conversa com a pessoa. Eu acho que ele não é um... Melhor não vou julgar seu amigo, tá? Eu não estou julgando seu amigo, tá? Seu amigo deve ser um cara legal. Bem, e terminando aqui, ele fala que pelas dicas, veneno, espantalho e velhinhos, acho que será Batman e o Dia das Bruxas, também conhecido como Batman Halloween, porque espantalho é um inimigo do Batman, do Batman, e ele deve aparecer nessa história. Ou vai ser Batman e uma morte em família, onde matam o Robin. Meu último chute é a história onde o espantalho do Batman faz sua primeira aparição. Cara, você acertou que é Batman, né? Mas não exatamente. Todo mundo acertou que é Batman. Todo mundo tá acertando que é Batman. Mas... especificamente a série Arkham, não. Eu acho que a culpa é de quem bolou as dicas. Não fui eu dessa vez. Beijo, cabeça. Suas dicas são boas pra caramba, né? Mas enfim... Repassando, essa semana, pelo visto, ninguém acertou, o pessoal foi na... Em cima, ninguém acertou, tá? Em cima, ninguém acertou. Todo mundo acertou que era Batman, mas não acertou que era da série Arkham. Batman, até aí a gente já fez piada mortal e papapi, papapá. Então, mas, assim, eu acho as dicas, todos os palpites tinham sentido, a galera fazia sentido os chutes, mas não era bem isso. Então, acertar, ninguém acertou essa semana. Relembrando, as dicas da semana passada foram... Veneno, espantalho e velhinhos. E assim, tem mais um e-mail que a gente não leu hoje e tem uma razão pela qual a gente não leu ele hoje. Senhor Jonatas, você bateu o recorde do e-mail mais gigante que a gente já recebeu em todos esses meses de Projeto X Podcast. E por gigante... Caraca, véi. Pega os... Tipo, os três últimos maiores e-mails que a gente leu e coloca num e-mail só. Foi o e-mail desse cara. Olha, eu acho que posso falar por todo mundo do Projeto X que a gente não acreditou quando a gente viu aquilo tudo. E sério, pelo menos eu fiquei muito feliz, foi de uma consideração com o nosso trabalho que não, sabe... Sem palavras, foi muito, muito legal mesmo. Eu só quero fazer uma correção pra você. Eu também li todo o seu e-mail e você confundiu o Tenshi com o Kuroki em algumas vezes. Não era o Kuroki, era o Tenshi, mas de resto, beleza. Mas a gente vai guardar. O seu e-mail, a gente tá guardando ele pra uma coisa especial. Não, a gente não vai ler ele hoje. Primeiro por uma questão de tempo, porque realmente não teria. A gente não sabe, não seria justo a gente tentar reduzir ou resumir o que você tinha falado lá. E segundo, porque a gente vai ter um horário, uma oportunidade certa pra falar dele um pouquinho mais. Jonatas, de verdade, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua... Poxa, pela delicadeza mesmo de você ter... Você comentou bastante nos casts, você mandou esse e-mail e eu acho que, em nome do Projeto X, a gente se sente muito feliz com todo esse retorno de uma vez só que você nos mandou, certo? Agora, semana que vem. Vou dar dica pra cast na semana que vem. Eu acho que... Sabe, eu me recuso a dar dicas pro cast da semana que vem. Não vou precisar dar dicas pro cast da semana que vem, porque eu acho que vocês ouvindo esse caixa de entrada e a reação do amigo de vocês, vocês já têm uma ideia claríssima do que é. Eu não preciso dar dicas, entendeu? Melhor cast do Projeto X ever! Olha, eu vou dar uma dica. Que dica eu posso dar? Ah, água! A dica que eu dou é água! É isso, água, pronto. Tá lindo. É sério, o seu tom é uma dica maior do que a palavra. Essa tá no nível do Arkin. Se alguém se lembrar de muitos meses atrás. Ó, outra dica. Eu quero fazer esse cast desde quando eu entrei no Projeto X. Então, gente, eu não preciso falar mais nada depois disso, né? Pelo amor de Deus, ele nem pra dificultar um pouquinho, nem pra acalmar as tetas um pouquinho, pra fazer de conta que a gente tá tentando fazer um certo... Um certo segredo. Mas não, mas eu acho que o que a gente pode prometer pra vocês, esse cast 100 vai estar muitíssimo especial. Muitíssimo especial mesmo. A gente... Foi uma gravação muito bacana, foi uma gravação muito bem feita e a edição, eu espero, né, Sr. Mugiwara? Top de linha também, então, semana que vem vocês vão ser recepcionados com uma coisa muito maneira e esse, podem ter certeza que esse a gente tá garantindo dessa vez, de verdade, tá bom? Então... Só vou falar uma coisa. E nós estamos numa cruzada. Nós estamos numa cruzada, uma cruzada longa, árdua e a gente aguentou... Sério, eu acho que enfrentamos resistência de muitas pessoas, mas tudo bem, não importa, esse cast saiu e saiu na hora certa, então na semana que vem estejam aqui. Uhul! E mais uma coisa, o cast número 100 vai ser o começo de uma temporada muito interessante no Projeto X Podcast. A gente não vai dizer mais nada, então fiquem ligados no site, na fanpage, no grupo, no Twitter, porque a partir do lançamento do Cast 100 a gente tá preparando uma coisa muito, muito, muito, muito, mas muito especial. Oh yeah! Tá bom? Eu quero ver todos vocês lá. Então, gente, é isso. Obrigado por escutarem, continuem escutando, continuem mandando e-mails, comentando, mandando retorno e é isso. Beijos e até mais. Falou, gente! A gente se vê daqui uma semaninha muito legal. Trouxemos reforço de fora porque não estamos preparados para falar de um personagem tão profundo e preparado duas vezes. Caraca. Que nem o Batman. Se vira para editar isso aí, Stage. Se vira para fazer sentido. Vai lá, confia. Cara, acredita. Editando vai ficar mais bonito. Refala o Série Arkham. Saiu errado? Saiu. Série Arkham nessa semana. Isso aí. Você viu que ele usou três tonalidades pro Sage poder escolher. Você pode escolher qual ele encaixa melhor. É impressionante. No mínimo, ele vai conseguir fazer um remix. E Sage, se vira pra arrumar isso na edição. O Sage saiu, na verdade, ele fugiu. Não quero ver essa merda mais. Cansei de ouvir. Eu ia falar com ele. Pera aí, ok. Puxar a introdução do Arkham Asylum? Isso. Arkham Asylum. A primeira linha eu meio que já fui. É, então, é isso que eu tava olhando ali. Você vai... Pra baixo, a segunda linha. É, só fala do multiplataforma e tal, né? Que é legalzinho. Não, isso eu falei. Falou? Já falou. Oh, perdão, te ignorei, cabeça. Obrigado por prestar atenção. Tanto sucesso que nem fez exatamente. A série Arkham, e a única... né? E eles... Perdão, não, falar, desculpa, eu falei de novo, eu interrompi. Não, tá... É por isso que a gente grava mais de um áudio. Sim, o editor consegue arrumar isso. Isso que é beleza, Sim. Não vai ficar isso. Beleza, no final. Então só vou comentar aqui. Só a gente já conseguiu o ápice, de tipo 5 pessoas falando ao mesmo tempo. Cortando, cada um falando seu ponto de vista. Assunto. Eles só queriam falar. Não tá, eu falei, aí, você tá contando? Você tá contando, Rod? Falei. Peraí. 8 vilões, Arca Origin. Peraí, tá aqui, ó. Achou? Não, tá aqui, Deathshot, ó. Deathstroke, Copperhead, Killer Croc, Electructor, Shiva, Firefly, e é isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso mesmo. São 7? São 7 assassinos que, ele contrata. É porque o oitavo é o Máscara Negra, a gente achou que era 8, ok. É o Máscara Negra, que é o mandante da parada. Ah, ele que teoricamente manda. Olha, eram 8 vilões, o Máscara Negra, exatamente. Entendidos. Não, tem 8 aqui. Olha, gente. Aí, não sabemos. Aprende a contar, porra. Alguém... Olha aqui, ó. Caralho. Eu tô aqui, eu vou falar pra vocês. You have one missed call. Call received 3 hours ago. Can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you can make this change in me, for it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only.